Sim. Muito bem, bem-vindos à 239ª sessão de Jornada de Sangue. 239 jogos. Será que a gente chega nos 300? Um pouco mais. Bom, na última sessão. A queda. Ok, a queda. O que vocês fazem? Eu pulo. Não, vocês estavam tentando entender o que, que tinha acontecido, por que, que a Terra tinha despertado. E chegaram à conclusão que aquele local tem alguma ligação estranha com o elemento Terra. E tem algo a mais ali, por conta disso a Terra despertou. Por que, que o fogo despertou? Ninguém sabe, ninguém se jamais saberá. Por que então? Porque ali não é o local. A gente não tá no olho da Terra ali. Sim. E aí despertou a Terra. Sim. E aí, conforme a gente vai usando uma entidade, desperta a outra. Sim, uma entidade pode despertar outra entidade. Ou seja, o nada pode fazer um regaço maior ainda. Eu espero que o nada não saiba disso. Ele já está sabendo. Eu tava fazendo uma observação em casa esses dias. É. Observação não, né? Pensando na sessão e tudo mais. O lugar, ele é um imenso labirinto infinito, né? Sim. É porque a gente está dentro do olho e são os vasos sanguíneos que cercam o olho. Por isso que tem um monte de... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu falei. Tá no mercado de polpa. Eu falei. Não tem nada a ver isso. Você não tinha ocorrido isso. Eu não, não tinha parado pra pensar nisso, mas faz sentido. Então eu pulo um louco. Faz sentido. Isso aí é normal. Quem que tá lá no queda? É. Porque assim, se você pegar pra ver o mapa de uma cidade Beholder, mais tradicional, diferente dessa onde vocês estão, que é uma cidade gigante. Olha o que ele é. Tudo vaso sanguíneo, tudo tubos. Que é justamente o formato que o desintegrar deles cria. E no final das contas tem muito a ver, né? Porque eles são criaturas que são baseadas totalmente nos olhos, na visão. E tanto na visão em si, como numa visão distorcida de mundo, que eles têm a paranoia que ocupa metade do cérebro deles, né? Eu não sei se os criadores, os inventores pensaram nisso, mas o lance de a grande mãe, ou seja, os beholders em si, o plano ser na verdade o olho do Deus fragmentado, isso é canônico, é do D&D mesmo. Isso não é invenção minha. A única coisa que eu fiz foi ligar uma ponta com a outra. Deus fragmentado é a Terra. Era a Terra. Que da hora. Sim, muito. Bem prossigo. Bom, ficaram discutindo, descobriram, deduziram isso, né? Que ali tem ligação com a Terra, por isso a Terra despertou, e uma entidade pode despertar a outra, por isso que o fogo despertou. Tudo saiu fora do controle, mas vocês conseguiram reverter. A Siri confabulou, compartilhou com vocês a ideia que ela teve de se concentrar nas runas para a batalha final. Vocês explicaram pro Onyx tudo o que aconteceu sobre o nada. Ai, ficou lindo. Eu morro de inveja. Desculpa, pode continuar. Atualizaram o Anix das teorias que vocês estavam, né? Sobre runas, sobre eternidade, sobre Aldric, sobre o buraco do vento. A queda. Se ele explicou que não tem mais nenhuma ligação com nada, que na verdade ela tinha sido se matado, mas o nada que escolheu reconstruir ela e trazer ela de volta, mas aí o grupo trouxe ela de volta, né? Do nada, que ela destruiu muitos mundos por conta disso, mas que nada ela estava fazendo por vontade própria. Falaram da traição de Zaz pro Onyx. O Onyx contou um pouquinho da experiência ruim que ele teve com os Zazitas no passado. Analisaram a lança e o escudo do cadáver e descobriram que aquilo lá é uma combinação de adamante, mitral e qual mais? Prata. E prata, né? Adamante, mitral e prata, é isso. E que o escudo, eles não são mágicos, esses materiais, mas a confecção deles envolveu magia, então eles têm as mesmas propriedades de um escudo ou uma arma mágica, sem possuir aura mágica que possa ser dissipável. Quer ficar pra cá? Não, dá pra aguentar. Daqui a pouco ele vai embora. Você quer que a gente puxa? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Já estamos no horário que ele tá mais fraco. Você jogou o dadinho do. Ainda não. Que vai foder a gente hoje? Não, hoje vai, sair, hoje vai ser um futuro, deus bom. Vindo futuro pra dizer que vai ser Megalor. Será? Opa. Vamos ver. Hoje será Caliadranok. Não. Hoje vai ser Nimbi. Megalor. Eu profetizei. Nimbi seria legal, hein? Não seria, não. Mas eu acho que vai ser outra coisa, vai ser Tiatis. Eu achei que não. Também é uma possibilidade. Bom, e aí o Celerin, né, cavou o buraco, desenterrou o cadáver, sentiu a mente do dragão no corpo adormecida e usou o seu poder de Deus dos Dragões pra conversar com ele. Tanató. Tanató. Veia caquética. Veia caquética. Tanató. Tá na top. Tá na top. Tá na top. Menos dois em constituição. Deus do conhecimento. O dia acorda mais brilhante para buscar conhecimento. Oh, isso é bom pra gente, hein? Todos os jogadores usam todas as perícias como se tivessem treinamento nelas. Ah, já caiu, tá na top. Se já tiver treinamento... mais da metade das perícias, escolha até 3 perícias para duplicar o bônus de proficiência ou escolha uma perícia para triplicar o bônus de proficiência. Arcanismo, né? Deixa eu ver. Ou vocês podem escolher rerolar, porque já caiu o Tanató uma vez. Deixa eu ver quanto que eu dou de arcanismo. Peraí. Ó, deu 13. Olha a acrobática. Tá dando 120, sei lá. Multiplica a acrobática. A queda. Vai rerolar, Di? Eu queria que você rerolasse. Vai rerolar? Já caiu. Já caiu uma vez. Vai. Não, pode. Tiatis. Tenebra? Não é Tenebra, não. É Lena. Eu acho que isso é Lena. É Lena. Ah, Lena tá morta, rerola. Porque. Tenebra é esse aqui, ó. É a estrela isso é Lena. Com as luas, né? Tô isso revolta. É Lena. Lena nunca caiu. Foda que tá morta. Minha atuação contra o. Ok. Esse é um dia mais propício à fertilidade. Falhou. Vocês têm vantagens em testes de medicina, ou mais 5 se já tiverem vantagem. Dados de cura são maximizados durante todo o dia. Tá bom. Todos estarão com fertilidade ao máximo. Qualquer contato sexual gerará prole automaticamente. Pelo menos um nascimento ocorre no dia. Caraca, a gente olha assim, ô Bredão, segura a vara aí. Se hoje falar meu elfo, Griel vai parir. Hoje se tivesse por Tanató, então vai nascer um... 152. Lá no plano do Griel vai nascer alguém. Com certeza. Porque o clone dele tá lá fazendo a boa. Acontece que o Lindir não consegue parir. Ah, mas é Lena, hein? Você não tá. Qualquer aqui? Contato sexual gera prole automaticamente. É como se fosse um cajado no cu. Punheta faz bebê hoje. Deu aquela espocada na silibina, começa a chorar. Ariel, isso é engraçado. Chega na próxima sessão, Ariel, você é pai. Lindir aumentando essa engraçada. Eu deixava assim, meu tchau. Mas vai acontecer. Ele tá lá só na fodelança. Fodeção. Que não veio hoje. Né? Se fodeu. Não, fodeu. Não, peraí. A gente vai ter que jogar na moedicha pra ver a vez de quem que tá na hora que o dado caiu. É mais fácil perguntar. Pra ver qual dos dois que engravida. É mais fácil perguntar pro Ariel se eles se divertem ou se tem um que é passivo e o outro que é ativo. Alguém manda mensagem pra ele. Na verdade, eu acho que é fit, né? Um clone come, outro dá. Ele falou, o que eu vou dar? Não, vou criar outro pra dar por mim. Mas se ele sente tudo, então é 100%. Ou seja, os dois comem, os dois dá. Por que eu tô pensando nisso, velho? Por que a gente sempre termina no cu e na bosta, mano? Bom, Celerin se conectou com a mente de Ignatrix, o paladino. O paladino. desculpa. O paladino falecido que tava ali. E aí descobre que na verdade ele não faleceu. Ele e o grupo dele vieram de Kryn. Não, Kryn? Não. Kryn? Não, tô louco. É, da onde que era mesmo? Mistara. É da cidade lá de Dragonlance. É, Dragonlance. É Kryn, é Kryn. Dragonlance é Kryn. Tô confundindo com Daxan. Daxan é Atas. É. Assustei. Não, eles vieram de Kryn. E o Ignatrix, ele é um paladino de Paladine, o deus da justiça de Kryn. E eles eram um grupo e vieram combater Beholders e acabar com o mal. Trouxeram os itens, o escudo, que é o espelho de Shahal, que rebate magias, reflete magias. E aí ele foi atingido por um raio da Grande Mãe e sucumbiu. E aí vocês descobriram que, na verdade, a alma, a mente dele foram petrificadas. A alma dele foi petrificada. E sentiram realmente a mente dele petrificada ali. Analisaram que o corpo estava duro como pedra, tudo. E aí a Toph se comunicou com a Ciere de lá de longe, lá de Arton, pela link empático que vocês têm. E aí a Ciere conseguiu perceber que dava para ajudar esse cara e vocês conseguiram entender o que tinha acontecido com ele. Descobriram, conversando com a árvore, que ele já está ali há uns 830 anos. Ou seja, isso, né? Todo mundo que ele conheceu já faleceu. E descobriram que o grupo dele, que era composto por humanos, um Kender e um meio-elfo, partiram dali, enterraram ele ali, criaram aquele santuário ali, enterraram ele ali para ele ficar seguro e eles encontrarem uma forma de trazê-lo de volta à vida. Partiram pelo multiverso buscando esse método de trazê-lo, de ressuscitá-lo, mas nunca chegaram a encontrar, então nunca retornaram ali. E vocês são as primeiras pessoas que surgem ali, que aparecem ali depois que a árvore nasceu. O Celerin gastou desejo para descobrir, usando Legend Lore, que o grupo do Ignatrix que se lutou contra os filhos de Takizes, ou seja, os filhos de Tiamat em Kryn, e que eles procuraram o Ronask de Sigil, o estudioso dos Beholders, em busca de uma cura, mas nem ele conseguiu ajudar com isso. E enfim, ficaram discutindo o que fazia, se levava o corpo pro Ronassi, o que ia fazer. Se ele falou, não, deixa que eu vou fazer uma parada. E a Ciri utilizou o poder das runas para tentar despetrificar a alma dele, e conseguiu despetrificar a alma dele e descobriu que alguém utilizou runas para petrificar a alma dele. E num nível de poder que é o dobro do nível de poder que vocês têm normalmente. Precisou Nissier, Toph e bônus de aniversário de campanha para conseguir despetrificar a alma dele. Ele agradeceu, se curvou diante do deus Celerin, achou que todo mundo era deus. Tá achando ainda. E disse que para chegar na Grande Mãe, vocês têm que passar pela cidade. Isso melhorou a distância de vocês em relação à Grande Mãe. Não, a Grande Mãe não. Ao lugar que a gente Ao lugar que vocês querem chegar. Local onde os Beholders gritam de agonia. Melhorou isso pra vocês, porque antes eram. Começou em D10, já tá em D6 agora. Pra vocês chegarem lá perto. E aí. Depois disso tudo, vocês traçaram um plano para atravessar a cidade. A Ciere suprimiu a mente do Xamal e combinaram um plano de a Ciere transformada em Beholder, o Onyx deixar o Xamal assumir e virar um Beholder por completo. Os demais iam dentro dos tubinhos mágicos ou acompanhando como se fossem escravos. E depois disso, limpou a mente do Onyx disso para o Xamal não acessar essas memórias. Era isso, né? Para ele não trair o grupo. E assim vocês combinaram com o Xamal e foram para a cidade. Quando vocês entraram na cidade, deu ruim. Vocês viram muitas coisas bizarras. Beholder bêbado, Beholder curtindo arte, música, pintura, show pirotécnico, esportes. Vira uma floresta de esporos. Quem que cheirou esporo? Acho que fui eu ou o Celerinho. Vocês dois cheiraram esporos. E, por fim, um grupo de mães de colmeia, de abelhas rainhas, abordou vocês e pegou os escravos de vocês, um lobo, um elfo e um goblin, e falou: vocês vão ser os juízes e vamos proceder à queda, queda, queda. Zamal explicou que é um ritual que ocorre a cada 2 anos para decidir qual mãe, qual matriarca que vai ser a governante da cidade, e que funciona da seguinte forma: os campeões dessas matriarcas sobem num pilar muito alto no Coliseu, onde vocês estão agora, e eles se jogam de lá de cima. Ninguém consegue usar, nem pode usar magia, e eles têm que chegar até o chão. Quem chegar mais perto do chão sem se espatifar vence, e a matriarca cujo campeão venceu o desafio se torna a líder da cidade, a governante da cidade pelos próximos 2 anos ou até que seja desafiada. E vocês foram preparados, tomaram um banho perfumado, foram enfeitados, foram oleados e tudo mais, estão todos temperados. Foram oleados. É. E foram colocados numa espécie de uma cabine de elite, onde ficam todas as matriarcas. 8 matriarcas, aí surgiu uma 9ª matriarca e o Kizamal foi conversar com ela e sumiu. E de repente vocês viram o Kizamal no alto do pilar e uma 9ª matriarca concorrente ao posto de governante da cidade entrou na cabine de elite, e lá em cima do pilar o Kizamal deu adeus e falou pro Onyx: você tá no comando agora, eu vou ficar só assistindo. Bem-vindo à queda. A queda, a queda, a queda. Tô fodido. Ah, que nada. Vai ser divertido. Pelo menos tá. Existem beholders que ficam ali com campo anti-magia justamente pra evitar que os beholders da queda façam magia? Sim. Ah, sim. Tá todo mundo olhando. Uhum. Então, tá campo anti-magia ativado por tudo quanto é lugar. E ficam beholders lá embaixo, não julgando, mas coordenando a queda, né? São os funcionários da cidade, que eles ficam com seus campos anti-magia ativados. Existem vários beholders que estão lá. Cadê? Ok. Aqui. Eles têm vários beholders lá. E eles estão todos olhando assim pra cima pra vocês. Acompanhando. O grupo, ó. Vamos desenhar aqui. Mais ou menos. É algo tipo assim, ó. Tem um pilar. Pilar de uns 9 metros de diâmetro, mais ou menos. E vocês estão lá em cima, lá no alto do pilar. São 9 beholders. Então tá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 beholders. Todos ali, pertinhos um do outro. Todos se trombando e se estranhando. Né? Não muito longe dali, cerca de uns 3, 6, 9, 12, 15, 30 metros mais ou menos, tem uma cabine no alto de uma arquibancada que dá a volta no estádio, né? E nesse ponto aqui é onde vocês estão: Celerin, Murin, Bragg, e aqui embaixo a Ciere sozinha, que antes estava junto com o Kizamal. E embaixo aqui, ao redor do pilar, mais 8 beholders, né, distribuídos igualmente espaçados ao redor do pilar, todos olhando para cima e todos lá flutuando para cima e para baixo, para cima e para baixo, e gritando em uníssono: queda, queda, queda, queda, queda, queda. Alguém tem alguma ação nesse momento? Eu. O quê? Queda. tentar encontrar a Ciri. Eu não sei onde ela tá, mas eu quero tentar dar uma olhada rápida com os meus olhos onde se encontra ela. Ok, joga um teste de percepção com vantagem e você tem mais 20 nesse teste. Eu tô tipo, quis amar o filho da puta! O que você tá fazendo aí? Mandou mensagem telepática pra ele? É. Como? Runa, fofinho. Runa? Runa, fofinho. Ok. Oh, joga um D10. Deu 30, percepção. Você encontra a Ciri lá na arquibancada. E você vê acima da Ciri uma cabine, tá o Murin, em forma de lobo, o Celerin, o Breg e mais algumas outras criaturas, gnol, humano, elfo. Puta que pariu! Eu imagino que quanto mais pior pra mim, não é? Não, é a grande mãe isso. Não, a grande mãe é quanto mais melhor, não é? Não. Outro. Não? A grande mãe é quanto menos melhor. Quanto menos pior, na verdade. É, quanto menos pior, porque vocês estão mais perto dela. É chave de bronze, quanto mais melhor que vocês estão mais perto dela. Bom, e aí você vê a Ciri também, perto do. Eles em cima, né? Assim, diante da janelinha ali. E atrás deles, 9 beholders, sem tentáculos, com os olhos todos retraídos assim, sem os tentaculinhos, maiores do que o tamanho normal de um beholder, né? E pressionando eles. E você tá ao redor, você tá lá em cima, né? Você olha ao redor, tem 8 beholders próximos a você, todos eles trombando assim, né? Uns nos outros, rosnando uns pros outros, direcionando os olhos assim, um na direção dos outros, né? Você vê os olhos assim no alto, né, brilhando assim, piscando, como se estivessem prontos para disparar suas energias. E você vê lá embaixo 8 beholders olhando para você, eles excitados assim, sobe e desce, falando alguma coisa, murmurando alguma coisa. E aí você começa a escutar um burburinho numa plateia de beholders e criaturas bizarras que tá ao redor ali daquela arquibancada, daquele estádio. E todos eles começam a acompanhar os 8 que estão ali embaixo, as 9 que estão aqui em cima, né? E começa um uníssono dos beholders gritando: a queda, a queda, a queda, a queda, a queda, a queda, a queda, a queda, a queda, a queda, a queda. E aí começa a arquibancada: a queda, queda, queda, queda, queda. E aí vocês vão vendo que os beholders, eles vão sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, fazer mais pés de uma ola, tá? E o deslocamento de ar nesse sobe, desce, começa a fazer a arquibancada de pedra vibrar. E aí começa... A queda, queda, queda, queda, queda, queda, queda, queda, queda, queda, queda, queda, queda. Tô nessa também, tá? Dá pra tentar dar uma empurrada nenhum já? Tipo assim, o cara marcando ali naquele negócio, daquele negócio que ele. Ele vai dar aquela forçada, só passa assim pra ele. Dá pra tentar. Tá, mas primeiro eu quero tentar falar com a Ciri. Bom, localizar. Ok. Ciri, você vê o Kizamal lá em cima, né? Meio confuso ali com o que tá acontecendo. Você olha os olhos dele confusos, assim, tentando buscar alguma coisa. E aí você tenta fazer contato telepático com ele. Não consegue. A hora que eu localizo ela... Alguém tá suprimindo sua runa da mente. A hora que eu olho pra ela, eu olho pra você e tento e falo pra você. Tipo, não falo, eu só balbucio. Em élfico, tá, Jack? Que é minha língua nativa. É... Tempo. Tempo? Tempo. É. Joga percepção. Em élfico que eu tô falando. Certo. CD. Será que eu falo? 35. Será que eu falo? Você fala todas as línguas, não? Sim, mas. Percepção, né? Eu acho que tem uns 25, pelo menos. É que eu quero me acostumar com essa porra aqui. 44. 44, beleza. Você vê o Kizamal lá em cima, ele girando assim. Né, olhando todo mundo ao redor, né? Os outros começam a girar junto também, né? E aí ele vira pra você, abre a bocana e sussurra em élfico pra você. Tem. Você consegue identificar. Agora não é ser inteligente pra saber, né? Então, a questão é. Eu não sei se rolê de suprimir bom. É, eu não... Onde eu estou, tem um campo anti-magia? Tem vários. Mas assim, como é que eu oh. Como é que funciona uma coisa? Vamos lá. Uhum. Se eu estou fora de um campo anti-magia, meto um time stop. Como é que fica a questão das pessoas que estão dentro de um campo anti-magia? Não tá afetando elas. É como se fosse uma bolha, né? Sei lá. Não, elas não são afetadas pela sua magia, continuam paradas. É, a magia ela tem efeito sobre você, não sobre as outras criaturas. É, você avança no tempo. É. É como se vocês movessem muito mais rápido que o tempo. É. Exato. Nem que os bichos você se desloca na velocidade da luz. É assim que funciona. E aí, assim, não tem um campo anti-magia em você. Tem um monte de campo anti-magia. Não, sim, eu você, sei. Você tá. Você é um beholder, você tá aqui, assim, olhando pra frente, pra trás, pra cima, pros lados. É. E aí você vê ele lá em cima. Uhum. Certo? E aí você vê, abaixo de você, tem inúmeros beholders. Todo mundo, queda. E vira pra lá, e vira de ponta cabeça, né? E balança, e faz uma dancinha. Né? Atrás de você tem mais beholders também. E aí você olha pra trás e você vê todos os olhos centrais abertos. Todo mundo fazendo campo anti-magia o tempo todo ali. Uhum. Então você sabe que do seu, de você pra baixo é uma linha de campo anti-magia. Degrau, próximo degrau inferior ali da arquibancada, uma outra fileira de campo anti-magia. Atrás de você, uma fileira de campos anti-magia. Você está sendo afetado por pelo menos uns 3 campos anti-magia. O que está logo atrás de você, né? O que está um degrau acima, o que está um outro degrau acima. Uhum. Pelo menos uns 3 campos anti-magia. E aí vai ter beholder nas laterais que vai afetar você também. Cadê a Ciri? Pega a Ciri. Coloque-se aí. Onde é a arquibancada? Aqui. A arquibancada é aqui, tudo. Aqui é, arquibancada. Aqui é a sala a VIP. Como é que é o nome dessa sala? Do camarote. Aqui é o camarote. Aí é o camarote. E onde que tá os escravos? Os escravos estão aqui, ó. No camarote. No camarote. Então eu quero sentar o mais perto possível dos escravos, porque senão eu vou comer os meus, pra ninguém comer os meus. Ok. Daí o Champs transformado. Ah, mas tá. Então, o Breg. Ok. É o Breg, e tem o Breg. Cadê o Breg? Pronto, é o Breg. Tá? Então você tá aqui, Ciro. Uhum. Certo? E aí, ó. Cadê a caneta? Presta. Eu vou ter que gastar um ponto heróico aqui agora pra tentar fazer alguma coisa. Se você não conseguir, eu tava te pensando pra fazer o quê? Não, exato. Eu também não faço ideia, esse ponto heróico tem que ser herói. Mas tem que ser muito heróico, muito, né, gente? Eu já tô tentando, já tô pensando no plano B já. No plano B rolo. No plano, vou fazer um acordo com o Kizamal. Não, mas nem já tá vendo. Vou pegar um berroder padrão aqui. Campo de magia. Não, mas é um cone, não tem problema. 150 foot. 32, né? São 45 metros. Puta que pariu. Atravessa aqui. Então, tem um beholder aqui atrás de você. É, são 30 quadrados. Cara. Tem um outro aqui assim. Tem mais um outro aqui assim, mais ou menos. Tá? E os degraus, eles vão subindo aqui, ó. Sim, sim. Chega um ponto que tem beholders espalhados aqui em cima do telhado do camarote. Tá? Pagou pra assistir. Então esse aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15 vezes 3, 45 metros. Chega aqui, ó, o campo de magia dele. Uhum. Né? O outro chega também. Aí vai ter um ponto que um beholder que esteja aqui, ó. Você começa a abrir o cone aqui, vai pegar o campo de magia dele em você também. Não, tudo então bem. Tem campo de magia pra tudo que é lado. É aí. É porque... E você sabe, Siri, porque você tentou utilizar as runas. Algum deles não tem apenas campo anti-magia. Sim. Algum deles tem um campo anti-runa. É por isso que eu tô pensando, porque eu tô pensando em me mover pra tentar sair do campo anti-magia da pessoa que tem o campo anti-runa. Da pessoa não, do beholder que tem o campo anti-runa. Uhum. Pra me conseguir ajudar o Onix. Certo. Uma pergunta. Bom, isso na verdade é meio que incoerente. Porque assim, se o beholder que nasceu com esse poder, ele sabe que ele tem ou ele. Não faz diferença. Você não sabe. Porque se a Ciri fizer um teste de runa pra ver se ela encontra uma runa que foi usada recentemente, por percepção, dá pra saber quem que tá usando agora. Quem tá usando o poder da runa, certo? Mas é que eu tenho que sair do campo de runa pra conseguir fazer isso, né? Não, percepção. É dificuldade 70. Tu já colocou na, na, no bagulho. É 70 no menos o nível de runa. Mesmo o nível de runa dele. Então. É, dá pra tentar. Dá pra tentar, fazer. Tá ligado? Porque podia pegar assim, se ele tá sofrendo, depois ele tá usando. Sim. Se o Fábio tá usando, você sabe qual que é o OP, aquele ali, ó. É, então eu vou vir dá pra saber. Cá. Tá ligado? Vou vir pra cá, agora sim, tá? Entendeu? Perfeito, raciocínio é, perfeito. Dá pra tentar. Uhum. Minha inspiração. Vou tentar, dá uma olhadinha. Joga um D6. Aqui é, o 6. 6. 6. Deixa eu garoto pra cá. Próximo é o Michel. Próximo é o Michel. Bom. Siri, então jogue o seu teste de runa. De percepção, percepção, desculpa. Né? Percepção. Joga com inspiração. Com vantagem. Ah, eu tô com um campo de inspiração aqui. Tô com um campo de ponto heróico também. Com inspiração. Vamos lá. Eu tô em muitos campos anti-magia, minha magia não funciona. Luck, talvez? Não, não, tá bom. Tá, tem mais 34. Tá bom. Valor ok. Vai dar 49. 49? É. Aí no cara joga o nível de runa do bichinho. É, do bichinho. Jogar o nível de runa dele agora. Aí esse valor. Mas ele é mais que 20. Que mais que 20 dá. Quanto você tirou? 49. Ok. Siri, você sente. Não. Mais 6 beholders próximos de você. Canalizando o poder das runas. Caralho. Você não consegue identificar que runa que é. Mas você sente 6 deles próximos ali. Eu só preciso saber quem sair do campo. Canalizando deles. O poder de runas. Todos eles gerando um campo anti-runa. Uhum. Todos eles com seus raios óticos. Contendo agora, você sabe, o poder das runas em si. Ok. Eu consigo saber quais são? Sim, você consegue saber quais são. Você sente emanando dali de perto, né? Você sim. Já tá bem familiarizada e com eles, né? E com as runas, né? E com as runas. Com as runas mais do que com eles. Você consegue perceber, sim. Tá? Joga 6d10. Separados, não vão ser somados. Ah, ok. 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Tem um aqui. Ok. Esse não pega aí. 9. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem um aqui em cima. Ok. Bem atrás de você. 4. 1, 2, 3, 4. Na frente, só. Esse não pega eu também. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem um aqui. 1. Do seu lado tem um. Tem um exatamente do seu lado. Quantos são mais? 1, 2, 3, 4, 5. Falta mais um. 1. Do seu lado. Escolhi o lugar certinho pra ficar, hein? Você tem 2 usuários de runas. Nível. Elevado ao seu lado. E um bem atrás de você. Se eu vir pra cá, eu conseguiria sair do campo anti-runa aí? Pra ajudar o Onyx? Ou pra cá, talvez? Talvez, tem que pensar nesse daqui, ó. Então, é nisso que eu tô pensando. Cadê, ó? Cadê a nossa trena? Me fudei. É. E os caras estão lá. Não, eu tô pensando nisso, mas eu tô pulando que nem louco, alucinado, que nem com a queda. Certo. Na pior das hipóteses, eu sou um beholder louco comum. Preciso fabricar uma trena nova. Ele tá aqui, ó. E o negócio dele tem 45 metros. Puta que pariu, ó. Chega lá. Sim, mas marca o ponto aqui. Marca um ponto aqui, um ponto aqui. Acho que eu seguro aqui. Ó. Ah, então eu saio. Né? Se eu vim marcado, aqui, né? Eu saio. Não vai marcar minha ficha. Já tô marcado. Vai marcar minha ficha, não. Então se eu vim aqui, eu saio. Sim. Boa. Tá perto. Ô, Felipe, vem cá, sabe aqui, ó, jurado. Então eu vou nessas puladinhas que a gente dá, brincando, eu vou pulando e vou tipo, e vou vir pra cá. Ok. Aí você vai, queda. Vai passando. Eu vou a queda e vou caindo pro lado. E vai caindo pro lado, né? Conforme você vai pulando assim, você dá uma subida, pula e cai entre dois beholders ali, empurra um pro outro lado, eles trombam um no outro, giram. Isso, gosto, né? De caos. Criam um efeito cascata ali, vão outros trombando ali como se fosse um efeito dominó, né? E aí você vai pulando, até que você chega no ponto de você queria. Beleza. Quando você chega no ponto de você queria, que você pula e cai entre dois ali, e joga um D6. Par, bom, ímpar, ruim. Bom. Par. Bom, você cai entre dois beholders. Tromba nos dois. Os dois olham pra você. Queda. Eles começam a enlaçar os tentáculos, assim, nos seus próprios tentáculos, né? Os olhinhos, né? E vão enlaçando os outros assim, né? E começa, queda. Todo mundo pular de mão dada ali. Aí eu falo, queda. Time stop. Please, vou. Mas eu tenho que fazer a mente pra mim, né? Eu falei, tempo. Você falou tempo, vou parar o tempo. Tá. Achei que você ia fazer a mente lá. Não, primeiro eu vou parar o tempo, claro. Porque se eu fizer a mente e acabar o tempo, aí não dá mais tempo. Nesse meio tempo aí que eu falei com a Sierra, eu tô nesse rolê, esperando os caras começarem a dar uma empurrada mais forte. A hora que eu ver que o maluco empurrou mais forte, eu desvio. Eu desvio e deixo ele cair. Ok. Tá ligado? Beleza. Isso vai ser antes? Bom, enquanto a Siri tava pensando e pulando, acontece isso. Eu falei assim, ó, tempo, e virei, eles estão empurrando. Uh-huh. Você vai fazer um teste de destreza. Destreza? Eu acho que pode ser, na verdade, uma perícia. Pode ser acrobacia. Ou enganação. Enganação. O que você tiver melhor. Performance, né? Atuação? Não, é Deception. Deception é qual? É, tá em Carisma. Carisma? Isso. Tá. Vou jogar com Conspiração. Conspiração? É, Conspiração. Amor, cabola do pote. Cabola do pote? Ai, caralho. Vou descer lá pra ficar, então. Bebe. Muito natural. Caralho. Da cartinha que eu tô brigando. Muito bom, pega a cartinha. Eu peguei. Você não viu? Tô boa. Essa carta para fazer um inimigo errar uma jogada de ataque. Você pode declarar o uso dessa carta após o resultado do relógio do inimigo. Vou usar isso aí, pode usar depois, né? O cara tinha lá embaixo, lá eu posso usar a carta, tipo assim, ele tirou um 20 pra... Pra parar. Não, tirou um... Pode ser? Tá, então, já que eu vou usar, já sabe a hora, né? Pode ser. Pode ser sim. Tá. Na hora que você tá todo pulando, trombando um no outro, queda, trombando, você dá uma finta, desvia, e um beholder ele passa fincado. Na hora que ele tenta te empurrar, ele passa fincado. Não, eles são beholders. Ele flutua. Calma aí. Ele flutua, ele não cai. Ah, nossa. Mas ele não flutua um X do chão? Ou ele tem voo? Ele é tipo um dirigível, tipo um balão, uma bexiga. Ele não é um disco flutuante de Tensor. Mas aí, o que acontece é o seguinte: ele sai fora. Quando ele sai fora, você escuta na arquibancada. Os que estão lá embaixo começam a xingar ele. né? E aí vocês veem um beholder grande. Caralho, tá tudo enganchado os negocinhos. É porque ele tá de mãozinha dada, né? É, tá tudo de mãozinha dada. Aí, porra, me ajuda aqui. Me ajuda. Me ajuda. Ok. E daí, deixa eu ver quais tem aí. Só tinha dois? Porra, não tem nenhum aqui. Cadê? Ah, acho que vocês não viram ainda. Provavelmente não. Ah, tem mais aqui. Tem mais aqui. Que louco. Sai um beholder desse aqui. Ele é um beholder grande, louco. Avantajado, tá? Ele é todo grotesco, deformado. Os dentes dele são muito maiores do que o normal. Esse é o terceiro de oito. Todo enrugado, né? Ele sai, ele vai ali no meio e ele começa a gritar, né? Charave, Gax, Ivi, Kinebas! Volta roubado! E aí você vai entendendo o que ele tá falando. Você também entende, né? Ele tá falando... Gilgilush, a matriarca Gilgilush, o seu campeão queimou a largada. Você perde 20 centímetros. Nossa, vai começar a liberar. É isso? Não, vai perder 20 centímetros. Ah, vai perder 20 centímetros. Onde ele parar, 20 centímetros. Mas assim, é verdade. Que demais. Mas pelo tempo, você deve entender que a hora que eu vou cair vai ser bem, tipo... Sim. Isso é impossível, né? Sei. Bem isso, né? Ok. E aí, ele flutua, ele vai subindo acima ali, para acima de vocês ali, e aí ele começa a discursar, né, pra plateia, né? Não vou ficar falando em beholder, tá? Mas ele começa a falar, hoje estamos todos aqui reunidos. Esse é o Verdão. O Verdão, né? Estamos todos reunidos para decidir qual das matriarcas irá governar a nossa grande cidade pelos próximos 2 anos. Estão reunidos aqui os seus campeões que participarão da queda. A queda, a queda, a queda. Todo mundo vibrando. Aquele que chegar mais próximo do chão sem tocá-lo e sobreviver será considerado campeão. Grandes honrarias serão concedidas ao campeão. E a matriarca cujo campeão vencer o desafio da queda governará a cidade. Que comece a queda! Aê! Todo mundo vibrando, né? E aí ele vira pra baixo assim pra vocês, olhando vocês, fitando vocês com aquele cone de magia dele também, né? E aí ele vira pra vocês e fala: atenção, campeões escolhidos por suas matriarcas, ao meu sinal, vocês iniciarão o desafio da queda. A queda, a queda, a queda. E aí? Aí eu dou uma pausinha no tempo aí. Ok, e aí você para o tempo. Mas eu e o Anix. Anix tá fora? Tá fora. Como que você faz e parar o tempo? Se você tá no campo de magia. Com runa. Ah, eu saí do campo de runa. Ok. Vou usar a runa. Vou usar a runa do tempo. É. Fazer o tempo na hora que a runa for cair. Lá embaixo. Tem que é só nessa hora? É. Pra eu ser o último a chegar. Essa é a ideia. Ok, mas ela não está sabendo disso. É, então, ela não tá sabendo. Por isso que eu falei. O cara me pede tempo, para o tempo. Ah, não, é que você vai ter que ser ninja, pra você entender qual que é o rolê. Não, vou parar o tempo e conversar com você. A gente vai ter 1 minuto. Ah, beleza, então. Tá. Ô, Anix. Joga um D10. Acho que nem precisa. Nem precisa. 45 metros. Eu tô sendo afetado pela runa. Tá no campo anti-runa. Uhum. O poder dela provavelmente não vai chegar em você. Sim, ó, não chega em mim. É, não chega. É porque a gente traçou aqui, ó. É. Lembra? Aqui e vinha pra cá. Mas isso lá do cara do último lá. Desse aqui, ó. Mas esse aqui, ó. Ah, ele chega tranquilo em você, ó. Uhum. Tá. Mas qual que vai ser o dano dessa queda? É uma queda de 100 metros. 100 metros? você falou que era alto, que são caras. Quando a gente chegou, vocês viram um pilar gigante. Não, mas não é esse aí. Ah, não é o pilar gigantesco é no centro da cidade. Mostra o mapa. Ah, não, então. Eu achei que fosse justamente aquele. A gigantesca é esse aqui. Vocês então, estão aqui, ó, no Coliseu. Eu achei que era aquele ali. Nós estamos no pequenininho de Las Vegas. É, no pequenininho de Las Vegas. Tá. Vocês vão jogar um D100. Cada um de vocês vai jogar um D100. O maior valor é a altura do pilar. Tá. Isso pode foder na queda. E isso pode beneficiar pra não chegar ao cone ativo. Runa. 86 metros. Joga aí. Chance. Joga o D100. Ah, é todo mundo? Todo mundo, eu falei todo mundo, todo mundo. Sério, eu quero pra você quinou. 8. 8, sério. 93. 93. Ah, 93. Ok. Podia ser 8. Pronto. 93, foi bem alto. É um pilar de 100 metros. Ah, é um pilar de 100 metros. É um pilar de 100 metros. Então os campos anti-magia não estão chegando lá no topo do pilar, não estão chegando onde vocês estão agora. Lá embaixo, sim, vai ser outra história. Lá no alto, vocês estão longe do campo anti-runas. Mas joga um D10 pra ver se algum dos que tá perto de você aí consegue fazer campo anti-runa. Um ou dois consegue. 9. 9? Ok, deu sorte. Nenhum deles ali tem campo anti-runa. E aí? Tempo para. Anix, você olha e vê que ninguém mais tá se mexendo. Com exceção da Sierik, que tá lá pulando ainda. Queda, queda, queda, sozinha. Em outra posição. Eu dou um joinha com o zóio. Aí eu falo com ele mentalmente. Ah, o joinha com o zóio aqui, ó. Peraí, a Sierik não tá mais pulando aqui. A Sierik, ela tá imóvel. É, a Sierik tá imóvel. De mãozinhas dadas. Isso. Ah. Sierik tá paradinha assim também. Mas eu pisco o olho do meio. Ok. E aí? Eu falo, ô Kizamal, fila da puta! Não é mais o Kizamal. Peraí, como é que você tá conseguindo conversar comigo? Runas, meu cara. Mas não vai ser por muito tempo, não. Isso suprime o campo de magia? O normal, sim, mas tem uns campos que suprime runa aqui. Nossa. Sério. Problemão, parceiro. Bom, ainda bem que você entendeu. Tem um problema. O Kizamal deixou a gente na mão. Eu, né? É você. Deixou na mão, não, deixou na queda, né? A queda, a queda, a queda. Até você fazendo isso? Desculpa, é engraçado. Imagina o papagaio aprende a falar queda, né? Seguinte, eu preciso de alguma coisa pra não me espatifar no chão. Por mais que eu flutue, a gente vai ter que chegar no máximo, no caso, no mínimo, né? Distância do chão. Aquele que ficar mais próximo do chão durante a queda, quer dizer, no final dela, é consagrado campeão. Você consegue me ajudar com o parar o tempo? Mas na verdade você já fez agora. Então, pra fazer lá. Eu acho que não vai rolar. Não? Por quê? Porque você tá alto aí, beleza. Aí não vai ter problema. Mas lá embaixo eu não sei se a runa vai te alcançar, não. Devido aos campos, né? Porque tem... Ó, eu vou falar pra você. Em volta de mim aqui, ó, tem 6 candangos com campo de runa. E os caras é bem forte. Você não tem nenhum conhecimento que você possa me passar pra poder eu usufruir lá embaixo sem precisar de magia, talvez? Olha, eu tô... Talvez eu consiga passar alguma habilidade minha pra você. Certo, né? E você consegue fazer isso em... como? Eu tenho uma habilidade que eu protejo os meus... os meus amiguinhos. Certo. Então, talvez eu possa tentar estender isso pra você. Mesmo você não sendo um animal. Animal. Ah, eu sei o que você quer dizer com isso. Aí eu posso tentar fazer isso. Acho meio difícil você conseguir. Não, eu acho que dá. Eu já fiz isso pro pessoal do grupo algumas vezes. É. Mas isso é uma magia? Não. Por incrível que pareça, não tá descrito como magia. É uma habilidade sobrenatural, então. É uma habilidade minha. Entendi. Bom, então beleza. Só vamos isso, então. Aí precisa. Ó, só que as runas, eu não sei se você vai conseguir acessar por causa do campo anti-runa. Eu não tenho runas. Então, mas as minhas, se eu te passar. Ah. Mas eu tenho algumas resistências, eu sou. Sei lá. Eu sou, sei lá. Eu não sei, eu nunca estive nessa situação, eu nunca pulei de algum lugar. Errou. Eu nunca pulei de algum lugar. Ah, eu posso te passar a minha habilidade. É que você vai flutuar, né? Eu já flutuo já. Então, eu acho que vai ser mais a sua habilidade mesmo. Nossa, o que vai acontecer? Se você cair, você não vai morrer. Tá. Ó, vamos lá então. Acho que eu vou ter que contar com a sorte então. Mas eu vou estar te ajudando. Beleza. E o pessoal, tá tudo certo com eles? Então, ali de escravos, na perna, isso pode ser o comum. Espero que isso seja só metaforicamente falando. Claro que é, eles têm gosto ruim. Espero que isso continue sendo uma metáfora. Não, essa é a verdade. Você comeu o aliado seu? Não. Mas então é metáfora. Mas é um goblin, não vai ter gosto bom. É um cachorro, não tem gosto bom. Apesar você que o goblin? Não. Que nojo. Mas apesar que eu estou com o beholder, o gosto cairia bem pra mim. Vai por mim. Não queira comer esse tipo de coisa, porque depois pra sair. Exato. Só eu sei o que o. Eu falo o Gar. Só eu sei o que Zamor fez. Mas enfim, vamos lá então. Queda Mas começou. Eu vou tentar te ajudar. Beleza. E toma cuidado com esse negócio de runa aí. Ah, pode deixar. A gente não quer. A gente quer ser passado despercebido. Depois eu vou ter uma conversa séria com esse. Veja a pessoa aqui. Que vai pular a queda. É. Mas tudo bem. Foi obrigado. Né? Vamos lá então. Beleza. Eu vou usar protegidos e indefesos. Ok. Porque não é uma magia. Caso você queira ler, ele não fala que é uma magia nem habilidade mágica. Ele não fala nada, pra falar a verdade. Só fala que eu posso. Eu falo que eu posso. É, eu não entendi também. Descrição da habilidade, você pode. Cara. Você pode proteger seus aliados. É nice, you can do it. Cara, deu certo é puxar com o risco. Não, eu já tenho algo em mim, já, lógico, pra isso. Salgadinho tá meio doce. É meio estranho esse. É de milho. Verde. Será que é veneno? Veneno é meio doce. Depende do veneno, tem veneno que não é não. Uhum. Bom. Tá meio estranho isso. Dá. Minha vida. Bem, eu vou fazer isso aí então. Funciona. Que legal. Eu posso passar minhas habilidades, então tipo, se você precisar de uma resistência lendária, eu posso. Você pode usar a minha. Né? Minhas habilidades você pode usar, resistências, imunidades, eu passo pra você o que eu quiser. Certo. E aí, vai soltar o tempo? E aí, o que eu quero fazer? Instalar a queda? Eu não sei se vai funcionar. Mas eu quero ativar uma coisa em mim e depois passar pra ele quando ele tiver pra cair. Perto do chão. Não sei se vai funcionar por causa do campo de magia. Mas aí eu vou fazer isso. Ok. Você tenta fazer e descobre se vai dar certo ou não. Exato, vou descobrir na hora. Na hora. Pelo menos resistência às coisas, você não vai morrer, tá? Ok. Soltou o tempo? Uhum. A queda. E parar! 10! 9! A queda! 8! A queda. Para. 7! 6! Tá contagem regressiva. Enquanto tá contagem regressiva, o que vocês estão fazendo? No camarote. Tô vendo, tô aprendendo. Tô tentando entender o que eu tô fazendo ali. As mães de colmeia, elas chegam próximas de vocês. Né? Gruda uma em cada um de vocês e fala: olhos atentos, juízes. Vocês têm que ser muito rápido pra dizer quem chegou mais próximo do chão. Eles não vão ficar parados. Quando eles pararem, vocês têm que registrar o momento e dizer qual que é a altura em que cada um deles parou. Registrar a altura? Uhum. Matemática agora. Entenderam? Todo mundo falando em Beholdays. Só falta assim. Vamos lá aqui. É que você entendeu alguma coisa? Não. Ah, vamos lá, ué. Não entendi nada. Tô latindo, ué. Tô urbando, quer dizer. Não tô entendendo nada. Ótimo. Tomem. Todas elas viram de costas pra vocês, né? E elas começam a usar a telecinesa pra pegar umas tábuas, como se fossem tábuas de argila, e entrega uma pra cada um de vocês. Vocês olham, parecem umas tábuas de argila com coisas escritas num idioma totalmente maluco que vocês não conseguem compreender. Não sei quem sabe todos os idiomas. E falam: aí estão os nomes de todos os campeões. Anotem a altura de cada um deles no momento em que eles pararem a queda. Entrega as tábuas de argila pra vocês. E mais nada. Tem algum beholder ou mesmo pra nós? Todos. Mas de cima, de baixo? Todas as mães de comer olhando pra vocês. Tá. Não, mas na hora que for começar, vão olhar pra onde? 3! Tem um beholder aqui atrás, ó. Já vai, vocês vão estar no campo de magia. 2! Ah, é mais de graça. Nós estão virados de costas. Não tá só os olhinhos pequenininhos. Quero saber como que eu vou registrar o bagulho sendo que eu tô falando louco. Eu não escrevo. Exato, tudo louco. Se vira, negão. Soltem! E aí os beholder começam a despencar. Você também despenca? Uhul! A queda! Só escreve o que eu escrevo lá. Eu falo baixinho. Ok. Não sei se a telepatia vai funcionar, mas. Sangue, sei lá, vai alguma coisa. A questão é, tipo. Não, eu tô. Eu sussurrei. Faz a unha, escreve. Faz a unha. Só escreve pra escrever. Foi a pata em cima que você acha. Vocês que escolheram o cara errado, viu? Bom, primeiro de tudo, cada um de vocês vai jogar 3d6 pra mim. Aliás, 4d6. Desconto o menor valor e fala o resultado da soma. Atributo? Uhum. Char novo? Vocês estão em 4. Cada um de vocês vai fazer duas vezes. Eu preciso de 8 resultados, 8 atributos. 9. Total. Ô, Fernando. 9 total. 11. 6, 7, 8, 10, 11. 10. 10. Outro 11. Não, 10. 9, 10 e 11. Só atributo bom. Tem que fazer duas vezes. Meu é 9. Duas vezes, cada um de vocês. 9. 9. 17. 7, 4. Isso foi bom. 11. 16. Hã? 16. 12, 11. 16, 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Certinho? Uhum. Agora cada um de vocês vai jogar um D10. Duas vezes isso. Eu vou somar a esses atributos. Não, 10 e 10. Ok, quanto você tinha tirado? 9 e 12. 9 e 12. 5 e 10. Quanto você tinha tirado? 9 e 16, né? É. 5 e 10 agora. 4 e 3. 4 e 3. Você tinha tirado um 11 e o 17. 9 e 6. 14, 15, 19, 19, 20, 17, ok, 26 e 22. Nossa, salgado esse bagulho. Ele tem um gosto adocicado no negócio que tem sal pra cacete. Se é que é sal ou Ajinomoto, né? Ajinomoto que é meio adocicado também. Bom. Por causa da internet fala que pra desinchar, melhorar. Pra fazer gargarejo com a merda com sal. Sim. Vinagre e sal, muito bom. E são antissépticos. Matam bactérias. Tô pronto, tá? Tô comendo sutiã. Olha. Matando bactérias. Não. Olha isso mesmo. Tô enchendo o saco, tô enchendo o saco, tem um potinho aqui. Bom. Eu tenho uma caneca de. Merda passada. Posso lá? Três. Não. Não, são nove, né? Nove menos dois são sete. Nove menos dois são sete. Então, eu preciso que vocês me gerem mais sete atributos brutos. Então, todo mundo joga dois e uma pessoa joga uma vez só. Vai jogar 4d6 de novo? 4d6 de novo. Precisa de 7 atributos agora. Todo mundo joga uma vez só e eu jogo 4, vai. Boa, boa. Não, é pra uma vez só, é pra uma vez só, vai. Já volta outra vez. Não, eu vou jogar duas. Vou jogar duas? 8 com 5 15. Fui ninja, hein? Aí, Angelinho. Uma única gota. Não, 13, Diego. 13? É. Esse vai ser bom. 12. Tá, tá bom. 12. Jogou 1 e 1? Então jogou 3, né? Joguei 1. Você jogou um só também? Por enquanto, eu precisava pra ele. O meu deu 14. 13 aí, também. 12. 13 aqui. Então, 12. 5, 4, 3. Ok. Meu deu 13. Nossa, 9? Quanto? 15? 13? Agora jogou o último. Mais 9. Outro 9 de novo? É, deu 4, 3, 2 e 1. Nossa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, falta 1. Exato. Não, meu deu 2, 9 e 1, 12. 9, 9, 12. Entendeu? 9, 9. E 1, 12. 12. Meu deu 12 também. Pronto. Beleza. Por que esse bagulho subiu de uma vez assim? O que vai acontecer é o seguinte: o negócio assassino. Vai acontecer o seguinte. Anix, você vai rolar um teste. Os oito beholders também vão rolar um teste. Pra decidir quem que vai ganhar a queda. Um deles toca aquele negócio ali de falhar. Certo, um deles vai se fuder ali, vai se espatifar. E... Pra você, eu já falo Vocês dois e os juízes estão lá em cima. Vocês vão jogar testes de percepção. Pra olhar qual deles para o mais perto. Pra dar o veredito. E eu vou jogar testes de percepção também pros outros jurados. Você joga pro seu escravo. Nós vamos comparar. É, você pode jogar pro seu escravo. E a gente vai comparar esses testes. Jeff, eu posso jogar algum objeto que tem lá em cima no chão? Perto da hora que a gente for parar? Pode. Vou usar como referência de tamanho. Pode. Pode sim. Os beholders estão lá despencando. Ah, queda. Então vai funcionar da seguinte forma. Jogo de 21. Você e os 8 beholders vão jogar D20s, tentando atingir o número alvo de 50. O modificador de inteligência de vocês é um valor que você pode usar para somar ou subtrair do seu resultado. Então vai funcionar como se fosse um jogo de 21 de cartas, né? Você tá com 48, você... Ah, vou rolar de novo. E tirou 3 no D20, se espatifou no chão. Perdeu. Entendeu? E... Ah, não vou rolar, vou usar um modificador aqui pra adicionar os 6 que tá faltando pra eu completar os 50. Então você pode usar. Ou, putz, eu vou subtrair aqui antes de rolar o D20 pra ver se eu não caio no chão. Então vocês vão escolher, tá? Os valores que vocês me deram vão gerar os modificadores pros beholders aqui. Então eu tenho mais 2, tenho mais 2, tenho mais 4, mais 4, mais 5, mais 3. Tirou uns burrinhos. Hã? Eu tirei uns burrinhos. É, você tirou uns burrinhos, seu cuzão do caramba. Tenho um mais 8 aqui. E tenho um mais 6. Okay. Querendo ou não, o Onix não precisa ganhar, ele só precisa não se espatifar, né? É, precisa não se espatifar. Mas ele não precisa ganhar. Será que não precisa? Não precisa nada. Você quer ganhar? Eu vou ganhar. Então vamos lá. Vamos jogar D20 e ver o resultado. Você quer que eu comece jogando primeiro para os meus beholders? Ok. Então vamos lá. Amor. É. Como o Onix tá ligado comigo, eu consigo ajudar ele de alguma maneira? Tipo, ele poder usar o meu bônus de inteligência também, então? Já que vai ser por dados? Metade. Ou então. Metade, alguma coisa assim? O que, que você consegue passar pra ele? Você não consegue passar seu bônus de inteligência. Proteção contra encantamentos, compartilhar magias, resistência, pontos de vida, evasão. Pode compartilhar seus pontos de vida pra ele não morrer na hora que você espatifar. Aí eu passo as resistências, né? Eu sou imune a esse dano, então é mais fácil compartilhar. Mas a evasão é uma boa. A evasão você consegue compartilhar. E como isso ajudaria ele? Eu vou invadir a uma. Isso vai ajudar ele da seguinte forma: com a evasão, um dos seus dados você joga com vantagem. Você joga o 2D20 e escolhe o melhor resultado. Pra você. Não necessariamente o número mais alto. Então vamos lá: o primeiro dos Beholder que tá descendo, aquele que você empurrou. Vai ser o que vai se fuder. Já tá perdendo 20 centímetros já. Não, vai ser o que vai se fuder com a cartinha. Vai ser o que vai se fuder? Não, pode ser assim. Ele já perdeu 20, se você quer ganhar, mas pra jogar a carta em outro. Pode ser, vai. Então vamos lá. 20. Ou joga nele agora se você quiser. Não. Ah, vai tirar 20. Mas ele tem, perdeu menos 20, então ele tem... 23. Tô jogando. Tá chegando perto. 23 com 13, 39. 36. É 36, nossa, tô viajando, valeu. E ele tá... 36 com 8, 44. Queda! Só que ele tem o 20, tirou 18. Com 18. Se espativa. Já perdeu 20 centímetros. Quanto deu o total? 62. Então deu 82. É, mais os 20 que ele já tinha. Tá. Não, que 20 que ele já tinha? Ele não tinha menos 20 centímetros. É, menos 20 centímetros. Se ele conseguisse parar, não conseguir parar, ele se espatifou. Tá. Se arrebentou. Aí eu vou pro muro e põe aqui, ó. Zero. Pode ser nesse segundo cambiano aí. Ok. Segundo beholder. Pode ser nele. Ah, sou eu. Eu com a unha lá, que eu faço um. Tem que fazer um círculo no. Ok. Eu posso jogar os meus dados que eu prefiro? Pode. Vai passando aí, cada um joga os dados que quiser. Pronto. Ah, que você é a pata, né, mano? Você tem uma unha, né? 10. Sim, mas eu não tenho o negócio geométrico, né? Apesar que eu tenho. Ah, não, tem. Tem. 8. 18. Eu tenho conhecimento, só que eu só não consigo falar, né? Matei, então. 19. Tá bom esse beholder. Peraí, eu sei que tem um círculo. 29. São quantos dados que eu tenho que jogar? É jogo de 21, você vai sacando 50. Carta até você parar ou estourar. É. Quanto que tem agora? 29, número alvo 50. 20? 49. Eu vou gastar, eu posso gastar minha inteligência. Você pode ou subtrair ou adicionar a inteligência dele. A inteligência dele é mais 2. Parece que parou, né? Não, eu posso adicionar isso, um. Deixa o cara ficar. Não, é total. Ah, é total? Total. Então eu vou parar. Vai parar? Vou parar nos 49. Ok, 49, eu acho que temos um vencedor, né? Você sabe que eu tenho que ganhar, né? Desculpa. Tá, você agora. Mano, eu não tinha usado a cartinha nesse canal, caralho. Ah, eu usou a cartinha nele. O que faz? A cartinha é pra ele falhar. É verdade, é. Ele falha. Mas lê a cartinha que eu não lembro. Não, ele falha automaticamente. Ele falha numa jogada. Então ele soma o bônus de inteligência. É. Deu 51. É, ele chega, ele passa. E aí ele vai parando. E. Ah, a queda! Aí eu venho aqui embaixo, ó. Zero. Vai, tá fácil, 20, cara? Tá fácil de anotar. Tá fácil por enquanto. Tem que pedir pra alguém desenvolver esse jogo, velho. Joga um pra alguém desenvolver esse jogo. Então, ó, 3. 3. Bônus dele é mais 4. 7. 10. Não, 7. Ah, 7 no total. É. 7 com 11. 18. Quantos são? É até 50. 50. 18. Vamos de beiquinho agora? 18. 29. Eu pego 29. Lá, pode. Vai somando aí com eles. Deixa os meninos somar, Carmo. Só rola os dados. 29 com 19. 48. Se eu parar, hein? Ou não, quanto que ele tem de. Tem mais 4 de inteligência. Pode tirar os 4 e tentar rolar de novo. Nossa. É com você, cara. Você decide, você é o beholder. Vamos parar. Ok, parou com 48. Acho que temos um vencedor. Ainda tem mais 1, 2, 3, 4, 5 beholders. Quero ser, você vai jogar só pra você. Amor. Fui. Não, branquinho é bom. Você tem que dar azar. Eu quero testar se a runa funciona ali nos caras. Qual que é o bônus de inteligência? Ok. Bônus de inteligência desse. Mais 4 também. 5, 7, 15, 13. Tem que um monte de runa chegando. 17. Uma sacola aqui de lixo. 30. 40. Então foi aquele, pra ir, por isso que ela rolou aquele 1, né? Ganancioso, que ela rolou no D10, né? Era isso, né? Isso. Quer ganhar. O quê? Aquele 1 que você tirou no D10, ah, né? 57. Ele quer ganhar. É grande mãe. Beholder. Eu vou jogar mais um agora. Esse aqui tinha voado? Esse aqui tinha voado? É, tem alguma coisa saiu voando aqui quando. Seu copo, tá no chão. Olha o seu copo, é verdade. Agora é minha vez, vou jogar mais um. Vamos lá. Achei. 3. Com 9, 11, 12. Com 14, 25. 27. 47. Tem mais quanto? Tem mais 5 de inteligência. Caralho. Par, ele vai, ímpar, ele para. Foi. Vai, ele vai. Não, tira um bônus de int. Subtrai o 5 da int e tá com 42. Vai, tirou um 8. Com 4, 40. E 6. Par vai, ímpar fica. Ímpar. Desperdiciou um. Parou com 46. Tem mais dois ainda, né? Você tem que tirar um 41. Tem mais três, um pra cada um. É, nos dois que foram caindo, eu joguei uma pedrinha lá. Só pra ver o tamanho da altura. É, fazer depois a percepção pra ver qual que é okay. A referência de altura. 19. Tem mais três esse. Ok, 6. Mas só manda alguém aí. 25. Obrigado. 19. 44. Caralho, 44 já. Eu tenho quanto? Mais 3? Mais 3. Tira 3 e vai. É, exato, eu vou tirar 3 e vou. 41. E 6. 6? 47. 47. Ficou o mesmo tanto que tava, né? Parei. 47, ok. Onze com 18, 29 com 19, 48. Caralho, sou porra, mano. Você tá bom nesse negócio, hein? Vou ter que ter gente. Vai ou fica? Vai, vamos no dado. Quanto que ele par, vai e par fica. Tem que mais quanto, gente? Eu tenho mais 8 de int. Tira 8, tira e vai. 8 e vai. Ímpar vai. Ímpar vai. Tira 8. Volta pra 40. Volta pra 40 e rola. 18. Paticou. Paticou. Zero. Agora é o penúltimo, hein? É, porque é o. Eles têm quantos, gente? Mais 6. 20. Primeira cartinha. Nossa. 25. Oi, não. Oi. 33. 50. Certinho! Tem mais 6 ainda, que é. Não, ele já parou. Eu acho que temos um vencedor. Não, okay, e se empatar? Vai outra queda? Fica mais, Fabiola. Ô, Nix, você tem que tirar 50, velho. Ô, Nix, é você agora, velho. Você tem quanto de inteligência? Quanto que é seu bônus? 14. Ah, o seu é fácil, mas eu pensei em parar 36. Tem um com vantagem, né, velho? É. Uhum. 21. 25. Ou 38. 38. 25, né? É. Já usou o bolo? 30. Já usou, ó. Caralho. Não, em 20 não. Não vai dar. Então, se eu tirar 20, agora você consegue 50 com o então, clip, hein? Mas aí que tá. 14 de inteligência. 14 inteligência. Mas você soma ou subtrai se quiser. Não, tudo bem, mas eu digo assim. Tenta ir pro 64. É, tenta ir pro máximo. Só tirar um crítico. Fácil. Ai, quase! 14. 50, é, 44, né? Dá pra tirar os 14 e de novo. Tirar um crítico. Não. É mais fácil eu passar e tirar. É. Tá ligado? Tá dando 44. Seria mais fácil, tipo assim, eu tirar, sei lá, 10 no dado e pra 54 tirar 4. Tem que tirar antes. Você tem que tirar antes. Integral, você tem que tirar. Você empatia pra você passar. Mas não tem por que eu tirar. Tirar um 44. Tira os 14 e tira um 20. É, tá? Duvido. Dado, duvido, duvido. Todo mundo fala duvido. Duvido. E aí, recursos? Ajuda? Tá. Vou gastar um ponto heróico e usar uma resistência lendária. Como um D6. É, é. Eu sou um D6. Uma resistência consigo... pra mim passar pra ele, uma resistência lendária, vamos supor assim. Sim. Ele tem ponto heróico. Tem ponto heróico, tem inspiração. Tá dando 44, né? Então, não, uso um ponto heróico e uso um esquema, um outro ponto heróico pra dar máximo de dano, de dado. Você tem, dá o, 6, sabe? Dá 50 redondo. Tem a resistência lendária do aniversário também. E se fizer a resistência lendária quando estiver caindo pra ele planar? Mas, tipo, ele bate, ele cai no chão e plana. Não, tá. Porque não pode cair no chão. Cai no chão, morreu. Ele não pode relar no chão. Só que no chão perdeu. Você se trollou, Gui? Você mandou os seus 50 no dado? Eu comecei e não falo assim, não. Ué, então ele... Eu conseguiria alcançar de boa. Já tem a opção também de rolar com uma inspiração e ver quanto sai. Na perda de hipótese, rerola. Só que ele tem que perder o bônus de inteligência dele. Ele tem que tirar com o bônus de inteligência primeiro. Não, compensa. Compensa eu gastar sujo e deixar, porque eu não tenho o bônus certo. É, se dá pra fazer. 50. Falta 6 pontos. Gasta um ponto heróico pra fazer um D6, gasta um ponto heróico pra tirar 6. 6. Resistência lendária. Pode fazer isso? Não, tô perguntando. Ponto heróico pra adicionar D6 e o outro pra tirar o máximo. Ou se eu puder usar meu talento de potencializar. Não, isso não é magia. Então. E se fosse, não poderia. Eu acho que você tem que rolar o dado. Você pode gastar o segundo ponto heróico pra rolar esse D6 com vantagem. Como? Não entendi isso. Vai rolar 2 D6. Gasta ponto heróico e adiciona um D6. Gasta ponto heróico pra jogar o D6 com vantagem. Não pode usar seus 2D4? Verdade, conseguiu 2D4? Que é uma expressão... Não consegue. Conseguiu 2D4 pra você. Pode ser. Três. Mas acho que tem que gastar ponto heróico também, né? Não, eu não consigo dar a habilidade. É, eu consigo passar pra um aliado meu. 5. Isso é mágico? 49. É uma habilidade de classe. É mágico? Sei. É que descubra? Tá no feiticeiro do... Xanatar, né? É, do Xanatar não tem. Eu tenho o caixa só. O Xanatar não está aqui. Mas eu acho que não é a habilidade de classe do feiticeiro. É, geralmente não é. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum lugar aí. Tá, ok. Pode. Pronto. Deu 5. Certeza? Você rolou o 2D4? Deu 5. Rolou 49. Caralho. Mas aí gasta o poder arco. Foi mais um. Talvez eu resolva isso. Vou lá. Não, pode deixar. Vai arriscar. Com um no dado ou não? Deixou. Não, só pedi um cara. E agora? 49. Vai perder. Depende se você quer ganhar ou não. Depende do juiz, né? Se ele vai perder ou não. Mas é. Ninguém sabe a exatidão. Imagina a corrida de cavalo. Que os caras passam e tem que tirar foto pra olhar. Impedimento. Precisa do negócio da ajuda da câmera pra ver se tava impedido ou não. Imagina um negócio desse, os caras te explicando. É, tem 3 juízes a favor dele. E aí eles param, mas eles param e não para o tempo. O cara para, né? E continua se deslocando, né? Então a referência sai do... Não, vou ficar 49. Do negócio. Não, chega, tira esse negócio daqui. Portinha é meu, larga aqui. 49. 49? Diferença de 1, ninguém vai notar. Teve um 50, um 49 e um 48. Ó, 50, um 49, um 47 e um 46. Ah, 47? Todo mundo muito próximo, na verdade, ali. E o resto... Oh. Todos os builders... Eles vão parando. Conforme eles vão parando, eles já erguem os tentáculos, né? Com os olhos... Né, já sai trombando, já sai se estranhando, né? Os que estão ali, os seguranças que estão ali, já tentando conter eles. E aquela confusão. E vocês lá de juízes. E a plateia, eles já começam a apontar. Não, aquele que ganhou, não, foi o outro, foi o outro, foi... E já começa a briga na torcida. Já começa a guerra na torcida. Só que tá todo mundo se olhando, campo de magia. Então, briga de beholder é na dentada. É tapa. É tapa. O cara começa a se morder. Agora vocês dois juízes. E os outros juízes. Celerinho, você vai ter vantagem. Essa vantagem pode se aplicar aos seus aliados também? Depende da visão deles, né? Eu joguei uma pedra de referencial. Só quem for inteligente sacar, ó. compara aqui. Bom, o Murray, você falou, anota o que eu adotar, não falou? Como se você estivesse dando inspiração pra ele. Então vocês dois vão poder jogar com vantagem. Ok? Não, mas como se, é como se ele não soubesse o que tá escrito aí, ó. Só copia. Engraçado que os nomes ali estão marcando tudo lá. São quatro vezes. Tudo aleatório. São. Na verdade, são oito. É nove concorrentes, né? Ah, não, não. Os que ficaram. Um, dois, três, quatro, cinco. São cinco. Cinco. Cinco. Deixa eu até circular aqui pra. É, quatro espatifaram. Tá fácil de ver. Quatro espatifaram. Foi engraçado. Vai ser da hora. Então vocês vão jogar teste de percepção. E eu vou anotar os resultados. E aí tem aqui dos outros juízes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 10 juízes? São 9 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o Breg? Tá aqui no meio. Qual que é o Breg? Qual que você tirou? Você tirou mais 4, não foi? Não sei. Foi. Que seja. É um Breg. Então, você vai jogar só pro Breg? Você quer jogar pros outros ou joga também? Não, cada um de vocês vai jogar pra dois, eu vou jogar pra um, então. Pode por aí fazer? Voladamente, sugestão. Sugestão pro cara assim, usar mal. É uma. Não, eu tenho uma eu já sei como dessa. Fazer. Eu faço uma pose de que eu entendo o que eu tô fazendo, eu olho, eu fico mirando, e aí eu vou lá na frente e preencho os números. Para as pessoas verem você preenchendo, é. Né? Pra quem não entende o que Beholder fala, fala assim, ó, aquele cara entendeu. Ele sabe o que é pra fazer. Copia M. Muito bom, muito bom. Aí eu tenho, se quiser eu posso fazer um teste de atuação ou performance. Com certeza. Persuasão. Que você preferir, atuação ou persuasão? Qual atuação, você... né? Porque é corporal. Então, beleza. Deu 66. Nossa! Até os grandes mães começam a olhar, não, é verdade, eu também acho. É verdade. Aquele juiz entende. O juiz é bom. Pegamos bem, pegamos bem. Tá certo. Bom, Celerinho, conforme você vai fazendo essa... encenação sua, como se você fosse um juiz experiente, como se você já tivesse participado de outras quedas em outras cidades de Beholders, né? Os outros começam a olhar pra você, começam a se cutucar, apontar pra você, né? E aí todo mundo começa a olhar as coisas que você tá notando ali. O juiz mal foi o melhor. Não, exatamente, você é parcial, amigo. Esse juiz não é imparcial. Não, então o que eu vou fazer, mano? O único nome ali que eu conheço é o Pisa Mal. Você conhece? Não, porque eu sei quem que é. Mas você sabe os nomes? Não, mano. Por isso que eu falei que eu conheço. Porque o Pisa Mal, ele tava ali com a gente. Ah, se tiver em letras comuns, você conhece. Se tiver em rabisco, azedou. Pisa Mal, joga um teste de inteligência. Você não precisa. Os juízes. Ainda bem. Tchau. Pega a cartinha. Jogar de inteligência? Os juízes. Ah, ó, os dois juízes que eu vou fazer. O Breg também pode jogar. Como Breg. O Breg também pode jogar. Inteligência? Vai falar normal ou joga com vantagem? Normal. Por que vantagem? Pô, só pode juntar. Ô, Jeff, eu vou fazer pra você. Você só precisa jogar um, cara. Você joga dois. O Breg deu 13. Não, o que vocês estão fazendo? Teste de inteligência dos juízes. 2, 4. Não. Só vocês dois. Ah. Só nós dois? É, e o Breg também. Caso vocês falhem, tem o Breg de backup. Eu acho que a gente conhece coisa mal. Então, pra ver se a gente conhece. Ah, mas eu sei o idioma. Você sabe o idioma? Sei, eu sei todos os idiomas, por ser Deus. Ah, ok, ele não. Muito sim. Bem. É, por isso que eu já falei. Copio o que eu faço. Tudo bem, então joga, joga. Joga com o Breg. Ah, foi 10. Ah, é um 7, achei que era 16. 10? Ok, era extremamente fácil. O nono nome ali na lista é o Xamal. Ele foi o campeão que entrou por último. Isso é pela lógica. Tá todos os impressos, o último tá manuscrito. É. Colocaram a fita. Quando eu tô circulando o negócio, tô, o que passar vai ser um desenho. Ok. Beleza. Oi. Oi. Ele vai ter um dedinho duplo porque ele pegou mais. Então, cada juiz vai jogar um teste de percepção. A dificuldade do teste é metade do melhor valor da queda, ou seja, 25. Percepção para todos os juízes. E você que está influenciando os juízes, né? Você vai escolher se eles vão jogar com vantagem ou com desvantagem. Desvantagem. Se eles passarem no teste, eles vão identificar exatamente quem venceu. Se eles falharem no teste, eles não vão conseguir. Vai copiar do porque tá muito próximo ao empate, eles vão simplesmente copiar do que você. Desvantagem. Então, desvantagem. Então tá, então eu vou jogar pra algum juiz ou vocês jogam pra todos? Não, joga pra um. Jogar? É que joga pra um só. Tem né? Sete juízes. Não, aqui. Com a gente, nove. Sim, nove com vocês. Então, dois, quatro, seis, oito, nove. Cada um joga. É, cada um joga dois e você joga um. Cada um joga dois, eu jogo um. Foi o que tinha pensado também. Você também joga agora também. Então vamos lá. O Breg também vai ser com desvantagem? Então vamos lá. Primeiro juiz, tem mais seis. Quem vai pegar o mais seis? Pode ser em ordem todos com desvantagem, mas a gente ia ter desvantagem, não ia? Os juízes que NPC tem desvantagem. Ah, a gente tem vantagem. Vocês, vantagem. Você é normal, né? Pode ser descontinuado. Não, ok. É então joga seus dois juízes aí. O Breg mais quatro e um outro com mais seis. Porque eu usei o referencial. Primeiro o Breg. Ok. Você deu vantagem pra gente também. Vantagem. É isso que eu ia perguntar, o Breg também é com desvantagem? Não, com vantagem. O Breg? Ele é aliado do. Ou só ele se. Nesse caso seria benéfico pra gente que ele jogasse com vantagem. Eu é individual? É individual. Então ele é vantagem. Vantagem? Vantagem. Você ia falhar. Ah, mas é. Não dá pra esperar muito do Goblin. Não dá. Ele vai falhar. Dá 22 o dele. Falhou. Falhou, é ok. Vou jogar o outro com desvantagem, né? Isso. Eu também acredito que eu. Vixe, 15? Quanto tem o outro? 19 de bônus. Bom, mais 6. Então, 21. Falhou também. Falhou também. Tá, você já com vantagem. Mais 7. Primeiro. Bom, você tá jogando pra você primeiro. Pra mim primeiro. Ok, pra você primeiro. Falhou. 29. 29, passou. Passou. Você tá vendo que o Xamal ele perdeu por um pelésimo. Por um olho. Agora eu vou rolar. Mas é um pelésimo tão pequeno, que dá pra enganar qualquer um ali. Tá. Agora joga com mais 7 pra um dos juízes. Tá, pra ele voltar. Aí. Falhou. Ele dá bem, mas ele saiu 20 agora. Ok. Agora mais 6. Tá, falhou? Falhou. É, você não precisa. Você quer os valores, amor? Fala os valores totais aí. É, 24. 24 no primeiro. E o segundo tem mais 4. 14. Nossa. Não. Agora o primeiro é desvantagem. Desvantagem, mais 6 ele tem. Não deu 24, é 19. Ah, é o menor, né? Deu 19 o 24 aí, amor. Quanto mais 6? 11. Nossa. Nossa! Agora é o meu. Ok. Olha, sou 45. Nossa! Ah! Eu tenho 26 só de bônus. Eu já sabia assim, ó. Ah, perdeu. Ah. Ok. E agora eu vou jogar pelo último juiz. Desvantagem. Que ele tem um bônus de mais 6 só, com desvantagem. 7 mais 6, 13. Todos eles falham. Ninguém Nossa. Sabe quem ganhou. Ih, aquele cara percebeu. Ninguém sabe quem ganhou. A distância, essa distância que vocês estão lá, quase 50 metros. O negócio é rápido, os caras param e saem correndo, né? Não dá pra saber. Os caras olham, começam a anotar coisas. Aí eles veem o celeirinho, jogou pedrinha, começou a olhar, medir daqui, fez assim, né? Aí todo mundo começa a olhar ali na tabuletinha do selim. Aí começa a anotar com dedo, com dente, com o que dá e copiando próximo das anotações que você tá fazendo, selim. Tá, eu dou a vitória pro Xamal. O que ficou em 50, eu deixo um pouquinho pra cima e os outros na mesma ordem. Ok. Beleza. Na verdade, é só invertir, Mãe, eu fico esperta caso alguém vá comer os juízes. Porque aí eu como eles primeiro. Pelo menos os três nossos. Comeu um pouco nenhuma. Claro, eu deixo os outros comerem o Carpes. Eu pego o Brad e o Breg. Ok. Quem for o pior? Tem dois com 11 aqui no teste. Esses dois que tem 11, eles marcam quase perfeito igual o Celerim marcou. Tá? Só que eles fazem uma bagunça, rasuram ali e a tabuleta deles fica ligeiramente diferente da sua. Tá? Quando vocês terminam as anotações e os beholders lá empolgando a torcida, o que você está fazendo? Ah, tô indo na mão do leão, então. Vai! Vai, Web! O cu na mão. Os seguranças ali cercando, né? E aí as matriarcas, elas viram, olham, né? E pedem pra vocês entregarem as tabuletas, né? Falam qualquer coisa, pedem pra vocês entregarem as tabuletas. Os outros juízes, eles se encolhem com medo. O que você faz, Celerinho? Você que é o único que entende, né? Se entrega a tabuleta, elas ralham com os outros, né? Os outros começam a entregar as tabuletas. É, eu não entrego com a boca. Tipo, confiante pra entrega. Pega a tabuleta com a. O Elder Orb tá lá no alto, né? Aí ele começa a gritar: agora o resultado será anunciado! Fechem seus olhos centrais! Suprimidos todos os campos. Eu já vou me esconder. Qualquer coisa, teleporte. Exato. É o melhor horário. E aí vai flutuando na direção do Elder Orb lá em cima todas as tabuletas. O resultado. É. Cara, vou dar uma abertura só pela zoeira. Por favor, minha oscilação na força. Oscilação na força. Foi assim. Eu vou espirrar. Não é espirrar. Opa! Bom, as tabuletas chegam na direção lá onde ele tá, né? Ele pega com o telecinesa dele, segura as tabuletas e aí ele começa a ler os resultados, né? E anotando e vai dando medidas, né? As medidas que o Celerinho anotou. E aí anuncia o nome da matriarca. Shardokshi, cujo campeão é o vencedor. Quando anuncia isso, os quatro beholders estão lá com você, Anix. Eles começam a ficar revoltados, xingar, né? Brigar entre si, viram na sua direção e vão pra cima de você. Lá em cima, no camarote, as matriarcas começam a discutir entre si e a matriarca, cujo campeão venceu, ela começa a proferir ordens. Vocês têm que me obedecer. Agora eu sou a líder da cidade. Curvem-se diante de mim. Eu que sou a manda-chuva agora. Ah, meu ovo. Desintegrar. É quase isso. É quase isso. Agora, um de vocês vai jogar um D8. Sete. Isso é bom pra gente, né? Hã? É bom pra gente, né? É, isso é bom pra vocês. É, acho que ela tá grande demais. Sete das outras matriarcas concordam com a... É só uma que não. Shardokshi. É. E tem uma que sai brigando e discutindo. E essa que sai brigando e discutindo, ela vira para as outras e fala: não, esse resultado tá errado, esse resultado tá errado. Foi o meu campeão que venceu. Olha lá, ele parou muito mais perto do chão. Vocês, juízes, vocês deram o resultado errado. E vai para cima de vocês dois. De vocês nove, no caso, né? Tá, todos os juízes. Eu tô ouvindo a discussão. Todo mundo tá. Na hora que uma for ameaçar abrir o ano central pra mim, eu vou dar teleporte lá pra baixo. Ok. Levo o Breg junto. Na verdade, eu uso a porta que mencionava, vou levar o Murren. O Breg eu não consigo levar. Eu como o Breg. Você vai comer o Breg mesmo? Se ela for bater nos carinha, ela pode tentar atacar um como o Breg. Ok. Você escuta ela gritando. Brincadeira, eu quero ver se ela vai atacar os caras primeiro. Você escuta ela gritando: esses juízes são incompetentes, vou matar todos! Deixa eu fazer uma pergunta. Ela é uma das que tinha o negócio de runa ou não? Não. Não? Nenhuma das matriarcas aí tem runa. Vou fazer uma proteção assim, ó, no camarote dos caras. Pra ela não conseguir atacar com runa. Como proteção pra ela não conseguir atacar com runa? Ela não tem runa. Então, eu vou fazer com a minha runa. Ah, ok. Porque magia, ela vai abrir o olho e fodeu. Uhum. Entendeu? Ok. Você vai fazer então. Fazer uma proteção ali pra ela não. O raio não passar ali. E ela não conseguir passar pra não comer os caras. Certo. Ela já começa a disparar raios neles. Que produção que você fez? Com runa? Que é. Tipo? Dá pra fazer com energia. Fazer tipo um campinho de energia ali. Tá, ok. E ela começa a disparar raios ali, mas você consegue. Dá pra eu quebrar com desintegrar uma muralha de energia de runa? É, difícil, mas tudo bem. Não dá. Ela fica tentando e não consegue, né? E as outras matriarcas ali começam a discutir com ela e tem uma guerra entre elas ali. Tem uma briga entre elas. Já estão brigando ali de boa? Ignoraram os juízes? Ignoraram os juízes. Beleza, ah. Vou parar de chegar perto ali. Vou desfazer uma parte do campo assim, é melhor. Vocês estão e parceiros. Eu já tinha dado o portal dimensional lá pra baixo. O portal dimensional tá lá embaixo. Eu e o Murray, então posso levar uma pessoa. Você e o Murray estão lá embaixo. Joga um D6. Se der um ou dois é ruim pra você. Sim, né? Sim, ok. Só parou? Não, tava aqui. Quando você se teleporta, você vê os outros beholders lá embaixo, já virando na direção do Kizamal, né? Com seus campos antimagias ativados na direção dele, mas nenhum deles tá com o olho central voltado pra você. Então você, por enquanto, tem acesso às suas magias. Agora tem o quê? 7 pessoas lá? Quantos caras eu consigo comer, amor? Um por rodada. Não. Quantos caras cabem dentro da minha boca? Umas duas criaturas de tamanho pequeno. De tamanho médio. Dá pra comer dois juízes só? Dá pra comer dois juízes. Só o Bregg. Essa não conhece? É, foda-se. Eu dou assim. Os caras vão te foder ali. Eu posso aumentar de tamanho e tentar comer todos. Começar o caos ali. É isso, não, a gente só quer passar por aí, velho. Diz o cara que tá lá na queda, né? Não, não sei, mas tá lá. Eu tô lá, tem quantos perto do Xamal? 4. Tá, eu vou usar. Vou tentar usar a sugestão em massa. Ataquem a matriarca rebelde. Muito bom, celeirinho. Eu tô com a sua família ali, porque eu sou um músico. Muito bom. Imagino que os servos de Beholder sejam muito fiéis. Os caras começaram uma briga por nada. É. Vou comer os caras. Eu vou aumentar de tamanho e vou comer os caras. Celeirinho, joga 5d10 e soma os valores pra mim. Caramba. Tá nos decks de outras coisas. Acorde. 21, 30. 30? É. Justo em massa é sabedoria, né? Sabedoria. E é 36 de dificuldade. E aí, todos eles têm desvantagem. Todos eles têm desvantagem. Joga 5d10 de novo. Soma? Soma. Não com o primeiro. São individuais. Acho que é melhor, 20. Ok. Mais um. Já nem pega. Quantos testes? São 4. 18. Ok. Mais um, último. É, são 4 beholders. O 30 tá passando. 24. Ok. Agora sim. Então tem que jogar 3 testes com desvantagem. Joga 4. Se eu tirar um e um em um, ele falha. 3. Mais 30, 31. Com mais 31 desse último, 34. Falhou. Agora o outro foi um 18. Mais 7. 13. Ok. Com 7, né? 25 com 7. 32. Falhou. E o outro tinha sido um 20. Então 27. Mais 2. 29. Falhou. E agora o que deu 30, ele tem 37 de vontade. Ah, passou. Tira 2, 1 e faz. Não, 37 vai dar mais quanto? É 36, de verdade. Não, mas é mais 37 que ele tem? Ele tem mais 37. Ah, mais 37? É, tem 30 e tem mais 7. Ok. 6. Passou. Quando você manda essa sugestão em massa, 3 dos Beholders estão atacando o Kizamal, eles param imediatamente, se viram lá para o camarote e saem flutuando na direção do camarote. E aí fica só um encarando o Kizamal. É, vai ser um X1 pelo menos. Eu não quero perder meu tempo, não, velho. Não sei falar mais. Não, você é o campeão, você vai ser cheio de louros agora. Eu não tava vendo que ia ser. Esse que tá encarando você é aquele que venceu você. Ladrão, ladrão, ladrão, eu ganhei. Tá com dor de olho? Eu ganhei a queda, queda. Dor de olho! Deu dor de olho, rapaz. Eu ganhei. Cala a boca! Vou te matar! Não vai não. O que tá acontecendo? Olha lá! Ele ainda tinha com o nome! As matriarcas estão tentando matar ela. Estão tentando matar a sua matriarca? Não vai protegê-la? É pior que a dele mesmo. Joga! Persuasão. Tá uma boa jogada, hein, Lili? Persuasão é. É contra a minha. Persuade. Vou jogar com. Insight. Contra meu insight. Vou jogar com. Ele tem mais. Inspiração. Senhor, você tem. Inspiração. Treinamento em insight. Hã? Isso, problema aí. Normalmente ele não teria treinamento em insight. Mas aí você vai jogar um D10. Se der um ou dois, ele tem treinamento em insight. Aí ele vai ter mais 37. 6. Não, não tem. Não tem? Ufa. Tem todo lugar pra você jogar um. Então ele tem só. Tá, é. 24. A sabedoria, né? 25. Carisma. 26. Carisma. 26? Sorte que ele não tem. Tá, é contra a minha sabedoria. E eu não tenho proficiência. Isso. Tem só mais 2 de sabedoria. Já bem, você já passa. É. Eu tô jogando com. Não, não tô jogando com desvantagem agora não. 18. Deu 20 total. Pra dar uma tremidinha. 20. Ele para, ele olha. Vê a matriarca lá em perigo. Ele vira e sai indo na direção dela. Enquanto ele vai se afastando, ele fala pra você: seu imperfeito, depois eu pego você. Te espero na e saída. Vai subindo. Te espero na saída. Bem mais isso. Possível. Sim. É, não é o Kizamal no comando, sou eu. Ele tem que sair aqui o mais rápido possível. Cadê a Ciri? Você vê a Ciri ficando grandona. Ela tá ficando grande. Ah, eu vou falar em comum pros caras, amor. Eu vou falar assim, ó, eu vou tirar vocês daqui. Ok. Né? Eu vou falar assim. Joga um D8. Um D8? Isso. Tirei um. Então só um candango fica ou se vai levado. Tirou um? Tirei. Só um entende comum. E adivinha quem é? O Breg. É o Breg. O Breg já entende. Não, é né? O Breg mais um. É. Dois compreendem. Ok, dois compreendem. E eu falo assim, ó, entrei na minha boca. Joga agora um D10, um ou dois é ruim. 5. É. Ok. O Breg, ele vira e fala pra esse outro, é amiga, obedeça, obedeça, é mestra. Ele... Aí ele faz, gesticula pros outros, né? E pula dentro da sua boca. Beleza, eu vou comendo. Eu vou, tipo, eu vou fazer encenação como se estivesse comendo os caras ali, ó. É, eu vou tipo. E destruindo ali os caras, tá? Pra começar o caos ali. Você consegue falar com a Siri? Consigo. Então, fala pra ela pra ele estar comendo os outros lá. Ela falou que já começou a comer os outros. A gente sai daqui o mais rápido possível. Vamos, eu já desci, pode vir. Tô indo! Tô com medo! Vou comer os caras ali, amor! Ok. Eles pulam todos na sua boca. Ótimo! E aí? Depois vou saindo! Saindo? É! Flutuando? Caos ali, não tá um caos? Elas estão guerreando contra a rebelde. Elas estão guerreando ali. Imagino que os seus birros já estejam caos também. Estão lá lutando contra a rebelde. É, e foda-se, tô saindo! Tô indo embora, é a queda. Foda-se. É, eu tô assim, ó. Queda, queda, queda. Na torcida, virou um caos. É. Completo. Eu vou me aproveitar do caos e vou embora. A torcida virou um caos. E aí você negócio, vai descendo e chega lá no grupo. Bateu em mim, alguém falou aberração, desintegrate. E foda-se. Ok. É pra lá. Aquele caos, aquele desespero. E é um ponto, é pra lá. Aponta a saída. E aí, quando vocês estão já se reunindo, todo mundo já tá se envolvendo no meio daquele caos, abrindo os olhos. Aí você olha ao redor, Siri, você vê brilhos mágicos sendo suprimidos pelos campos antimagia que estão vindo por cima de vocês. Bom, agora vocês vão explicar pra mim como é que vocês vão fugir. Campos antimagia passando por cima de vocês. Campos anti-runas também. Certo? Vocês vão fazer... vamos fazer um desafio de perícia aqui. Vamos puxar, resgatar uma regra da quarta. Que na verdade é da segunda. Vocês têm que ter 5 sucessos antes de 3 falhas. Ok. Tá? E vocês vão jogar testes de perícias pra tentar escapar desse caos de beholders que estão ali. Vocês podem tentar utilizar runas ou magias pra dar bônus ou até mesmo um sucesso automático em algum teste. E vocês vão descrever as ações que vocês vão fazer e eu vou narrando o que vai acontecendo, os efeitos que vão ocorrendo. Okay. Tá? O que ocorre é o seguinte: se ele vai descendo e você vai vendo aquela confusão lá das matriarcas, fica pra trás, e os outros beholders, eles vão virando, abrindo os olhos e começam a se morder, começam a brigar. Quem tá temporariamente fora de um campo antimagia, começa a disparar raios, né, e aquela confusão. Beholders que por qualquer motivo ou outro não estejam participando da queda, eles assistem de longe, maravilhados, aquela miríade de cores explodindo no alto do estádio por causa dos choques daqueles raios energéticos diversos que eles disparam, tá? No meio da confusão, vocês veem diretores, são aqueles beholders montados naquelas centopeias gigantes, tentando conter a confusão, tá? E inicialmente, vocês se juntam ali embaixo para tentar escapar, e os 8 beholders, que eram os guardiões da torre, eles se voltam na direção de vocês para tentar conter vocês e impedir vocês de fugir. Mas nós temos que ir embora, o que que vai ficar ali para sempre? Vamos lá, vou procurar um. Vou usar um percebe. É a polícia agora bate em qualquer um. Eu vou usar um percebe, vou procurar uma rota de fuga. Procurar uma rota de fuga. Eu já falei, ó. Vamos pra lá. Ok. Que é a direção realmente da saída mais próxima que a gente tinha que atravessar. É. Certo. Todos os testes vão ser com CD40. Ok. Que foi o bônus, o valor de runa que eu tirei. Que vai ser o caso mais difícil que vocês podem encontrar aí. Tá? Então joga um teste de percepção, dificuldade 40, pra ver se você consegue encontrar uma rota de fuga no meio deles. Poder usar pra 7. 41. Uia! Passei, alguém importa. Tem itens mágicos ativos? Hã? Tem itens mágicos que dão bônus? Não. Ah, ok. Por isso que eu joguei normal, não joguei nem com vantagem. Eu não dependo de itens mágicos pra essas coisas. Bom. Ok. Ser, no meio daquela confusão, os oito guardiões ali cercando você. E você percebe que tem um ponto cego, porque tem um pilar. Dá pra você dar a volta pelo pilar e depois do pilar você já vê uma saída por baixo da arquibancada por onde vocês conseguem passar. Beleza. Fala, me segue aí, galera. Tá. Me segue aí, galera. Vocês já desviam deles e vão correndo na direção, só que acontece algo inesperado. O olho ancião que tá lá em cima, ele desce pra tentar conter vocês também. E ele já chega. Onde está indo, campeão? Você tem que receber os louros da vitória. Vocês, juízes, o que estão fazendo? Vocês não podem fugir. Vocês são a próxima refeição. E já vai abrindo o olho central e preparando para disparar. Não, já viro, os são meus escravos. Se alguém vai comê-lo, sou eu. Você tá de matriarca? Não. Não? Tô de beholdão. Tá de beholder normal. Beholder normal. Ok, que pena. Né? Ok, o que, que vocês vão fazer agora? Vai tentar uma enganação, um persuade, é isso? É. Ok, então joga. Eu tô pensando o quê? Minha refeição? Eu vou gastar uma inspiração. Eu não quero... Esse teste também é 40 ou é resistido? 40. Ah, é do teste de perícia ainda? Isso. Eu tenho mais 21. Uma inspiração bárbica, né? Rola um 8 aí pra mim, Bredão. É mágica? Não, é do bardo. 7. Então eu tenho 28. Ai, por um. Gente, é charmoso. Posso adicionar um D6. Se eu adicionar um D6, eu posso. É. Vou adicionar um D6. Ok, adiciona um D6. Só eu jogar. Cadê o ponto? Não sei. Pra ser sincero. Ah, obrigado, Carlos. Também não tá meus pontos heróicos. Quanto deu aí no dado? 3. 3? Posso dificultar essa porra, hein? 42. 42. Vou jogar um D6 pra dificultar. Vai tirar um, cuzão. 3. Quanto que é a CD? Empatou. Eu dei 3. Você foi pra quanto é 3? 42. Dela foi 42. É, eu tirei 3 no D6. 43. Eu tava perdendo por 1, tá ligado? 43. Ok, uma falha. Calma! Mas a gente pode transformar isso daí com outro ponteiro em alguma outra coisa pra não ter a falha. Ok. É. Vamos lá. Bola com vocês agora. Vamos usar Lucky. Vamos usar Lucky? Use Lucky. É um 12, hein? É, o fichão é um 12. Sério? Que bosta. É, começar isso aí. Mais algum recurso? É, como assim? Eu sou o campeão, eu tenho direito de andar por esse caos. É isso, eu tô usando de argumento pra dar mais um D6 pra ela. Tá jogando um D6. Ok. É. Errou. Joga, joga aí, Di. Mais 3. Mais 3. 46 por 43. Mais 3. Como assim? Eu sou o campeão. Eu tô andando entre o carro até chegar lá. Droga, as matriarcas vão se matar de novo. Nem precisa falar, eles estão olhando o tempo todo pra todas as direções. O que importa é que é um sucesso. Nunca tive esse skill antes. O que será? Ok, vocês conseguem convencer ele. Tudo bem, leve seus escravos daqui. Campeão, não se esqueça de voltar. Haverá comemoração depois da guerra. A guerra. Ok, dois sucessos. Vocês vão. Vamos indo. Em direção àquela portinhola. O mais rápido que vocês conseguem. Flutuar, correr, voar, sei lá como vocês estão indo. Tá? Você pesada, com a sua boca cheia de criaturas. Mas eu tô grandona, né? Eu aumentei de tamanho. Ah, pesada. É. Tá? E começa a despencar beholder de lá de cima, vindo raio na direção de vocês e atingindo vocês o tempo todo. Como que vocês vão conseguir chegar rapidamente naquele túnel e desviar todos esses raios? Eu percebi que você tem a mesma pele que o Serin. Ele disse que você deflete raios. É ele que você falou que tinha no livro. Não, é Lisbeth. É Lisbeth que falou comigo, mano. Pode crer. Achei que era eu confundi com o Mori. Eu quero testar uma coisa. Cuidado, mas vamos pau. Eu vou sair correndo na frente deles. Vai o quê? Ele vai correndo na nossa frente. Ok. E aí todo raio que vier eu vou pular no raio. Ele vai defletindo. Essa armadura não? Vamos ver se essa armadura é realmente. Muito bom. Boa. Não é armadura, é pele. É pele dele agora, né? Muito bem. Ele virou meio do... Pular nos raios. É, só os que podem acertar, óbvio. Destreza. Acrobacia. Com vantagem. 40, hein, Bredão? Muita folha. É, tenho que acostumar com o caderninho. Acrobacia. Eu vou passar meus alunos. Tem 25. Tira 15 agora. Eu tenho vantagem, eu vou usar a inspiração bárbica. Passou. Nossa, dois ainda. 42. 42? É. Eu acho que eu jogo um D6 pra foder esse cara aí. Ele não derrubou o Vesgo? Vesgo do olho central ainda, né? Derrubou o estrado. Passou. Ele vai correndo, ele vai pulando nos raios ali muito rapidamente, começa a defletir os raios na direção dos Beholders. Quantos raios me atingem? Joga um D10. Agora pô, mas ele deflete de volta pra pessoa ou pra é outro lugar? Agora. É isso que eu vou fazer. Um. Porra, mano. Um raio te atinge. Tá. Não, um raio não. Ah. Porra, faz esses 10. 10 raios te atingem, vai. Ah. É porque senão eu ia... Senão eu ia atirar em você também pra acertar os Beholders. Tá rolando a armadura do buraco? Não. Não tô tomando dano. Um raio só volta pro próprio Beholder. É. O resto vai pra qualquer direção. O resto vai em qualquer direção. Começa a atingir Beholders aleatoriamente. Tá? Gerando mais caos. Gerando mais caos, aquele turbilhão. E vocês conseguem chegar até o túnel. Entram no túnel e aí vocês veem que é um túnel circular, né? Todo tortuoso, como os caminhos e como as mentes dos Beholders. Só se ele ficar atrás da gente, a gente não fica protegido com o campo de magia dela? Mas aí pega nela, né? É um problema essencial. Ah, possibilidade. É, se vocês quiserem... Mas os dois Beholders. Seja no outro. É uma possibilidade. Dá pra fazer. E aí vocês estão indo naqueles túneis. São túneis todos tortuosos, tá certo? Que vão se bifurcando o tempo todo. E vocês têm que dar um jeito de encontrar o caminho pra fora dali. E ao mesmo tempo vocês começam a escutar os sons, né? De passos. Centenas de passos. Coordenadamente. Se deslocando e se aproximando de onde vocês estão. Porque eu fiquei tipo, passos, cara, não anda. E escutando gritaria e raios e vindo se aproximando da direção de vocês. O que vocês fazem? Sentido oposto da gente? Ou de trás da gente? Entre vocês e a saída. No sentido oposto. Pra trás também vem vindo. Você consegue criar duas barreiras pra gente poder fazer um corredor com duas barreiras aqui? De que você quer? De energia, qualquer coisa assim. Posso subir? Do carro, usando as runas. Então eu crio pra gente poder passar reto. Então pau. Tem campo de magia aqui? Hã? Tem campo de magia aqui? Tá dando tudo, né? Tem olhinhos. É, uma parede. Tem olhinhos. Ah, sim, mas só pra você vai fazer outra coisa também. Amor, você consegue farejar na frente? Você consegue sentir cheiro de beholder lá na frente? Tem olhinhos. Mas a gente é beholder e eles não vão atacar a gente. Então. Eu quero que vocês joguem um D12 3 vezes. Eu consigo, mas vai ficar muito confuso, porque aqui só tem beholder. Não vou conseguir nem chegar com o beholder. Cara, é doente. Mas tem uma coisa próxima. 5. Como vocês estão beholders, 10. Você vai disputar. A gente tem que jogar 3. Ok. 2, 5, 10. Beleza. Joga também. Quais raios tem lá? Um D10, 3 vezes. Um ou dois, vocês se fuderam. 8. Bom. 8. Bom. Tira mais um. Um. Ok. Primeiro raio. Dedo da morte. Todos vocês vão jogar uma salvaguarda de constituição, CD 50. Olha. Ah, vamos jogar, vai. Aliás, todos vocês não. Não vão ser todos vocês, não. Vai ser um de vocês. O que, que eu tô jogando? Eu reflito o ralho. É verdade. O prédio é o melhor. Vai ser um de vocês. Um, dois, três, quatro. Eu tava no 48, mas tudo bem. Eu ia passar por causa da Lisbeth. A Lisbeth um, não tá ali. Um, dois, três. Noni. Falei. Bem no Nix. Olha aí, não tem o meu personagem? Mas o que que adianta? O cara já disparou já. Ô, amor. Vai chegar aí. Ah, é. Só pra saber a ligação tá... Tá ativa ainda, ok. Então ele vai ter a imunidade. Vai ter imunidade à morte? Ao necrótico. Eu tô até fixe, já. Ok. Um raio disparado, se eu olhar no momento que tá chegando, metade do caminho, ele é cancelado? Como é que é? Um raio disparado, eu tô com o campo de magia ativado. Na hora que eu olho, mesmo ele estando metade do caminho, ele é cancelado? Pode ser que não. Joga um D10. Se der um ou dois, você se fodeu. Não. Três? Ok. Vem um raio mortal na sua direção. E aí você foca o campo de magia. E aí você percebe que esse raio ele enfraquece. Através do campo de magia, atinge você, mas sem efeito. Uhum. Era um raio da morte. Seria morte ou dano? Segundo raio. É basicamente a mesma coisa pra mim. Se dano é morte. Segundo raio. Em quem que vai? No Anix de novo. Ô, meu ovo, hein? Joga outro D10. O Anix que tá na correndo na frente, tá flutuando na frente. É, tô guiando. Cinco. Tô guiando a galera. Ok. Mais um raio passa fraquinho pelo seu campo de magia. O campo de magia te atinge aí, sem te ferir. E agora o último raio. É, vamos ver quem vai. Você não tá com o som de central aberto? No Anix de novo. Não, amor, caralho. Tá, vou jogar um outro dado. Palhaçada, né? Vou trocar o dado. Vim de novo? Que porra! É ele que tá na frente, ok. Quatro. Agora é no Celerim. Isso, refletir. Vai refletir. Mas aí tem o campo de magia dela quando a gente entra no turno. Refletiu no olho. Refletiu no olho? Sim. Ok. Ok. Olha o bom. Escravo bom! Por mais que ele reflete, a gente tem o campo de magia da Ciel protegendo a gente. Esse raio ultrapassa o campo de magia da Ciel. Ah, tá. Foi um raio de. Com runa. Ah, foi o um que eu tirei no D10. Tá, merda. Celerim reflete runa também? É raio. Ele reflete raio no geral. É raio no geral. Dessa nova coraça aí. Ok, refletiu esse raio. Esse vai passar. Era um raio de quê? Você reflete o raio exatamente no olho? É, porque deu 5 no D6. É exatamente quem lançou. Então vai lá pra grande mãe. Ah, esse é quem lançou pro outro. Exato. Ah? Exato. Boa, né? Pro céu. Anota. Anota. Celerim, você rebate o raio e ele vai na direção do olho. Você vê assim, passando pra você em câmera lenta, aquele raio voltando pra aquele olho que te atingiu. E você sabe que aquele olho é o olho, um dos infinitos olhos da grande mãe. Você sabe que ela vai ser, teoricamente, afetada pelo seu próprio poder. E ela vai ficar brava. Ah, vai. Ela vai ficar brava. A gente vai encontrar ela. Não apenas isso. Ela vai tomar ciência da presença de vocês. Ela não tomou ainda. Ela, tá ela vai tomar ciência da presença de alguém que pode devolver o poder dela contra ela. Você quer demonstrar o nível de poder que vocês têm e peitar a grande mãe? Você quer mandar um recado pra ela? Porque assim, ela vai rolar uma salvaguarda contra o poder dela mesmo. Dificílimo ela falhar nessa salvaguarda. Né? A menos que você queira dar uma zoada nela. Você quer dar uma zoada nela? Ó, par sim, par não. Nossa, no dado? Vamos deixar no é porque caos. Eu não tenho medo. Mas não é... Ser imune a medo não quer dizer ser imune a prudência. Mas eu não tenho. Eu posso demonstrar meu poder pra ela porque eu não tenho medo da reação dela. Exato, exato. É um deus, então você não tem medo de outro deus. Exato. Então, você pode bater com um deus. Esse, a gente não tá enfrentando ela agora. Agora. Você fala assim, ó. Fica esperta aqui. Fica esperta, ó. Doido pro seu lado. Olha, reflita. Ele vai mostrar o poder. Vai mostrar o poder. O que, que você quer fazer? De que forma você quer mostrar esse poder? Você quer que o raio dela afete ela? Você quer, sei lá, manipular o raio dela de alguma forma? Escreve aí. Não, ou só espelho. Se eu quisesse. Só espelho. Só espelho, ou simples? É, só que tem a opção. Você falou que tem a opção de voltar pra ela ou pro homem, né? Vai voltar pra ela, de qualquer forma. Eu quero então que volta pra ela e eu quero ver onde vai. Eu disse me dar uma localização dela. Não muito clara, mas tipo a direção. Fala pra lá, então a gente vai pra cá. A localização é complicado, porque é tudo labirinto, né? É, mas você dá uma direção. Tipo, ela tá pro norte. Tá. Ok. Joga percepção. Todo mundo ou só eu? Só você. CD 40. Não. Eu. Gasta seus recursos. Vou revelar e gastar uma inspiração plantada. Deu 44. 44? É. Você. Olha e você tem um vislumbre do caminho todo tortuoso que aquele raio faz. E aí chega numa câmara, numa caverna, que tá um beholder gigantesco. Com a descrição que vocês leram naquele livro, né? Cheio de coisas coberto, assim, né? E aí chega e atravessa aquele nervo óptico e atinge ela. Tá? Quando ela atinge ela, ela dá uma tremida. Mas assim. Ela consegue resistir ao poder dela. Você quer aumentar a CD? Não. Não? Mas eu quero refletir. Ok. Se eu quisesse, eu podia dar desvantagem. Você consegue saber... Não, eu não quero... Localização... Melhorar a sua percepção da localização da Grande Mãe. Então, toda vez que vocês jogarem dado pra saber a localidade dela... Normalmente era 1 e 2. Vocês estavam perto. Né? Agora é 1, 2, 3. Tá? Isso é bom? Não. Isso é bom. Sim. Toda a cena. A gente tá perto dela. Toda a cena que vocês entrarem, toda a localidade que vocês entrarem, vocês vão jogar um D10 pra gente saber se vocês estão se aproximando da chave ou da Grande Mãe. Um D10 pra Grande Mãe e um D10 pra chave de bronze. Tá? E vai reduzindo. No caso, a chave de bronze já tá em D6. Tá? A Grande Mãe tá em D10 ainda. E da Grande Mãe, se der um ou dois, se aproxima dela e o dado reduz. Só que como o Celerim tem uma pressão melhor agora dela. Um, dois, três. Ok? Aliás, já é um, dois, três, quatro, né? Porque o Kizamal também tá ajudando agora, né? Sim. Então, dois, três, quatro. Vai chegar perto dela bem rápido. Quando chegar no D4... Eu vou jogar o D4. Alguém vai jogar o D4. Se sair 4, rerola. Se sair 4 outra vez, Grande Mãe se safou. Vocês não chegaram nela. Caso contrário, chegam. E aí a gente corre. Não sei. Ele está. Você não quer aumentar a CD então? Não. Então alguém joga uma salvaguarda de de vontade, de sabedoria. Fica quietinha. Não tem vontade, não tem vontade. Não tem mesmo. É constituição pra Grande Mãe. 11. Não sei se era tão fácil assim. Pra minhas magias, tem que tirar um quarto aí pra gente passar aí. Ela meteu um 40. Será que ela tem 29 de constituição? É, exato. Ela tem bastante, ela tem bastante. Vou falar que pra mim passar uma magia de constituição minha, eu teria que tirar 16 no dado. Caramba. Eu tenho que tirar 14. É. Não, a Grande Mãe tem constituição alta. Eu acho. Vou pegar a ficha dela. Só tem a ficha. Eu tenho a ficha do Avatar dela. Ah, ó, o Avatar morreu. F. Próximo. Que isso, é só paralisia esse raio. Ah, tá de boa. Tá loucão. Vai ficar paradinho um tempinho só. Um minutinho aí. É. Great Mother, Avatar. Taco. Taco 5. Droga, cadê a... Cadê a constituição dela aqui nessa ficha podre, mano? Não tem, acho, né? Na segunda edição. Por que não colocava a constituição do bicho, mano? Tem, sei lá, reflexos, alguma coisa assim aí? Não, não tinha nada. Ah, no caso, é... Contra varinhas. É saving throw contra varinhas. Cadê? Ixi, não tem. Não tem, eu não sei ler essa ficha estranha. Saving throw. Spell. Ah, sei lá. Sei lá. Deu 11, né? Yeah. Então ela passou. Não aconteceu o efeito que eu esperava que acontecesse. Bom, vocês se livram dos raios ali que estão atingindo vocês. Se ele nem reflete. O Onyx, ele conseguindo suprimir os raios, pelo menos enfraquecer os raios com seu campo anti-magia. E vocês ainda tem que achar a saída do túnel. O que vocês fazem? Eu tento me localizar. Pô, eu lembro que a gente tava vindo pra cá. Eu vou tentar usar meu olfato pra ver o cheiro. Onde o cheiro fica mais evidente. O cheiro fica mais forte com o que cheiro do medo. Do medo. Beholder. Pelo menos ali no. Certo. Cheiro de medo. Então você pode jogar ou percepção ou intuição. Cheiro ou investigação medo. Também. Aquele cheirinho de medo. Peraí, investigação ou intuição? Ou intuição. Não, percepção. Percepção ou investigação ou intuição. Você tem quanto? 19. Ele não passa. CD 40. É. Vantagem pelo faro. Pô, como resistência lendária já tem. Não, resistência lendária é pra ser de troll. Né? Ah, cara, fumaça pode adicionar um D6 aí. Mesmo assim não passa, filho. Você tirar um 19, um. Tirar 2,20, passa. Só se eu tirar um só. Oi! Porra. Você é maluco aqui em cima? Tá! Não. Deu 6 com 19, 20. 22. 19, 25. Falta 15 aí. 25? Tá! É. Uma falha então? Calma aí, vou transformar essa falha em sucesso. Como? Dá pra rerolar. Entender esse ponto heróico ainda? É, vou usar um ponto heróico e vou rerolar. É. Boa. Moura, Vera, se concentra, presta atenção. Você tá deixando com que aqueles berrudos atrás te perturbem. A gente tá procurando um lugar onde tem muito berrudo que vai lá e tá totalmente desesperado. Então procura sentir o cheiro do medo deles, aquele lugar do desconhecido. Tá? Foco. Tentando entender qual que é o cheiro do medo. Só joga, ele só tá te dando uma inspiração. Um motivo pra você poder rolar. Quer gastar um ponto heróico e dar inspiração bárdica pra ele? Pode ser, eu quero. Tem ponto heróico a mais aqui. Não, esse aqui é meu. Não, eu tô gastando, tá aqui. Devia ser o meu, porque eu só tenho um agora. Mas sim, que você tem chance. Sei lá, eu gastei. Você já gastou um ponto heróico? Já. Você já gastou quantos pontos heróicos? Ah, não sei, tô tocando. Tá jogando. Gastou todos. Não, tá ali, ó. Ele tá corrigindo. Tem quantos? É, porque você tem um. Sei tem nada. Você eu tinha um ainda? Você tinha um, você tem um aí. Eu tenho um, então. Não sei, a gente tem três. Agora. Não sei, eu gastei. Então, é um dele, um seu e um meu. É. Isso aí. Então, beleza. Você gastou um na queda e um agora. É. Pode tirar. Então, eu tenho um de 8, né? Já deu um 5, já jogou. Só rola o de 20. Aí, ó. 18. 18 mais 18, 9, já tem 37. Mais 5, passou 40. Passou? 41. Certo, ok. 42, perdão, mais 5. 42, né? 42. Passou. Muito bom. Murine vai farejando e consegue... Hã? É o quinto. É o quarto. Quarto? E consegue encontrar a saída daquele labirinto de túneis. Vocês saem do Coliseu. Pega o mapa. Vocês saem por aqui, ó. Vocês saem nesse ponto aqui, assim, ó. Uhum. Nesse ponto aqui, vocês saem. E aí tem beholders pra todos os lados passando. Beholders discutindo. Beholders apreensivos. Recebendo ordens das suas matriarcas. Principalmente a matriarca que perdeu, que tá sendo atacada, proferindo ordens mentais para esses beholders atacarem os inimigos, irem resgatar ela. Então tá uma confusão nas ruas. Amor, deixa eu perguntar. A gente ficou um tempo só nós ali, sem beholders entre a gente. Sim. Então eu vou virar uma grande mãe gordona lá. Vou ficar do tamanho que eu tô, só que eu vou virar uma grande mãe. Pra ninguém encher o saco nosso. Uma grande, grande mãe. Uma grande, grande okay. mãe. Aí acabou o problema. Uma matriarca. É, uma matriarca, exato. Grande mãe, é, não a grande mãe lá! É, não! Cara, virar Deus, caralho, o cara já viu, ela viu a deusa. Mas não arrumou aí dentro, no meu roder cheio de bagulho grudado. É! Já assistiu cada um tem a gema que merece? Cada um tem o quê? A gema que merece. Ah, já! Tem moleque que grudando. Ok, você se transforma em uma matriarca grandona. É, porque eu já tô gordona pra levar os caras, né? Certo, vocês vão transitando pelas ruas e aí começa a despertar a atenção dos beholders ali que começam a vir na direção de vocês e começar a questionar quem são vocês, mas eles estão até certo ponto respeitando a autoridade de uma matriarca. É. De uma você mãe de colmeia. Fora. O que vocês fazem? Começam a ser cercados cada vez mais por beholders, tem que achar um caminho pra fora dessa cidade, né, sem chamar muita atenção e que seja um caminho rápido. Deixa eu ver se aqui tem furtivo, dá pra jogar um furtivo aqui. Acho que não vai rolar não. É, eu acho que não vai rolar um stealth. Você é uma matriarca, não tem como. Tá chamando mais atenção do que deveria. Stealth até dá. Não, não dá. Se esgueirar por entre becos. Eu não passo o teste. Não passa? Eu tenho 17. Ok. Hoje é dia de Helena, né? O que a gente ganha mesmo? Cura. Cura. Cura. Curada. Medicina. E a vontade. E hello. Engravidou. Hello engravidou. Ixi, ela vai engravidar então. Hello engravidou. Se ele sugestão? Vai botar o Gold e eu vim. Alguém tem alguma sugestão? Sei lá, vê as perícias que vocês têm mais altas aí. Tem, é, tá. O que eu tenho mais alto é Arcana, Natureza, Animal Handling e Percept. Eu tenho o Manu, mas não sei se funcionaria, né? E eu podia perguntar para os caras no caminho, uma rota de fuga. Só que, tipo, eu tenho a Persuasão 50. Uhum. Só que eu sou um escravo, né? Eu não sei como é. É. E vai em consideração. Ué. Vale a pena ver, então. Tá, então eu vou... Tipo, sai um pouquinho de lado, assim, da gente e pergunta. Manda um argumento bom. A gente não tá acorrentado, né? Não. Não. Vocês estão com roupas de luxo, porque vocês são juízes. Ah, tá. Eu chego assim perto do Beholder, né, foi argumentar. A minha matriarca foi ferida durante a guerra lá na queda. Vocês sabem onde eu possa sair rápido daqui para ajudar a se recuperar? Isso é muito importante para mim. Joga persuasão. Joga um. 65. Se der 40. 50. Ele... É 66. 66. Ele tem mais 50, mano. Vamos gastar um outro. Vamos lá, um dado. Rola um dado, amor. Eu tirei 8 no dado. Tá. Ó, 58. Vou gastar. O dado dele. Vou gastar uma inspiração. Pra aumentar um D6. Pra reduzir um D8 dele. Vou aumentar um D6. 4. 44. 54. 54 ou 44, você que decide. Não, o CD é 44, mas ele tá com 58. Ok. Você foi muito bem nesse teste. Tá. O que acontece é o seguinte. Você sai perguntando, pedindo informações. E aí alguns olham pra você e ficam meio desconfiados. E alguns beholders indicam pra você uma rota de saída rápida ali, fácil, que você vai rapidamente seguindo. Você vai seguindo essa rota em direção à saída. Vocês estão se aproximando da saída. E aí vocês jogam um teste de percepção. A gente tem campo de magia na gente ou não? Hã? Tem campo de magia na gente ou não? Joga um D10. Um ou dois é ruim. Sim. Não tem campo de magia entre vocês agora. Percepção, você falou, né? 26. Percepção. 36, 50. Bom. Passaram. Não, não. 45. Passou. Percepção. Anix, percepção. Anix. Ô, Diff, pode usar a caderneira ali, meu bem, se quiser. Só pra cima. Oxi. Cuidado com o galho da morte. Pra cima. Pra cima. Isso. Ó, oh. Percepção. Preciso saber quanto tem de percepção com o Beholder. O Beholder tem olho com caralho. No mínimo com vantagem eu devo jogar. Vantagem. Né? No mínimo, né? Mais 10 de bônus. Tá, é 27, 38. Passou também, todo mundo passou. 38 e 39. Sabedoria, né? Isso. Vocês estão já a apenas 15 metros da saída da cidade. Mas no portão de saída da cidade existem soldados beholders que estão lá de vigia. Olha aqueles bichinhos engraçados. Acho que eu não tenho aqui. Aqueles bichinhos com braços. Só no livro, só. É, só no livro. Acho que eu não tenho aqui. Tem alguns daqueles. Tem liderados por beholders, beholders mesmo. Olha. Que estão de vigia. É, não tem aqui. Estão de vigia na saída. E quando vocês estão chegando perto... vocês escutam. Pss, pss, pss. A gente olha, né? Ei! A gente dá um. Eu dou uma olhadinha. Vocês escutam uma voz fazendo um psiu pra vocês de um beco. Entre alguns daqueles cupinzeiros, aquelas colmeias, né? Aqueles iglus dos beholders. Vocês escutam uma voz vindo de um ponto ali, onde tem dois ali, forma uma espécie de um beco ali. E aí vocês olham e vocês veem um vulto capuzado de aparência humanoide. Você viu isso? Uma pessoa pequena. Você viu isso? Pode ser um anão, um halfling. Quer ir lá ver? Aparece o paciente de cobre, vamos lá. Você consegue tentar contato mental? É invasivo, né? Ô. É invasivo, onde a gente tá? Exato, o cara é humanoide, o cara não é um behold. Então, exatamente, pode ser que seja um aliado ou algum... Exato, por isso que eu tô tendo uma coisa. Mas a gente não pode desviar, a gente tem que continuar mantendo o foco aqui. Pergunta pra ele, o que ele é, quem que ele é. O Vila chamou. A gente tá, os caras dos guardas já viram a gente? Estão dirigível passando no meio dos caras. Eu acho que não. Não, eu sou o maior. Ainda não. Os guardas não viram a gente. Não, não, vocês estão chegando, estão uns 15 metros. E o foco é impedir a entrada. Ninguém se preocupa com a saída. Vamos lá, eu chego chegando. Tô chegando. Toma cuidado. E aí, meu bom? Quando você fala meu bom, né? A pessoa tira o capuz e se revela. Uma gnoma. Que da hora! Coisa rara, né? Eu já faço assim, ó. Gnomo! Não, não existe. Existem, Ayrton. Gnoma. Gnoma, desculpa. É fêmea. Raça, desculpa. Eu falei raça. Não quis falar em sexo. Eu acho que por ela ter chamado a gente tá dando muita pinta. Fala aí, baixinho. Eu vi o que vocês aprontaram. O que exatamente? Lá na arena. De comer os escravos? Os juízes? Aquela confusão toda. Ah. O que você quer? Eu sei. Quer sair daqui também? Eu sei. Quem são vocês? Como vocês são? Na real, na real? Sim. Ah, que bom. Eu não tenho todos esses quilinhos. Eu preciso de ajuda. Pra quê? Pra sair daqui. Vocês conseguem me libertar? Conseguimos, vira escravo nosso aí. Não, não é assim que você tá falando, né? Vira escravo nosso. Vira escravo. Aí eu guspo os caras, eu falo assim, ó, desce aí. Sai de dentro da sua boca todo mundo. Calma aí. Fala, faz colinho assim. Podem me ajudar? Por que não? Não sei não. Se a última pessoa, a última criança que eu ajudei num beco não deu certo. Ela não é criança. Eu não sou criança. Eu sou uma gnoma adulta. A gente já... criança também que eu ajudei não era criança. E falou assim, ó, a gente já tem 7 juízes. O que, que é mais um? 7 juízes. Mais 2. 2. Peraí, duas? Tem mais quantos? Cadê a outra? Está presa. Ah, presa? Sim. Aqui? Sim. No subterrâneo. Porque eu posso ajudar vocês. Como? Não, você tá telefone. Não, não estou não. Por que você tá solta? Como você conseguiu sobreviver aqui? Eu sou muito habilidosa. Mas eu também. Tem um mosquito aqui. Mas eu também sou escravizada aqui. As minhas habilidades não me permitem sair deste... dessa dimensão. Ah, você quer sair do mundo dos Beholders, é isso? Sim, esse lugar é um inferno. Ah, não fala assim da minha casa. Ah, é um inferno mesmo. É um abismo. Ela faz assim, né? Dentro do capuz dela, ela puxa assim. Vê um óculos. Encaixa um monóculo assim no olho. Ela faz assim e volta. Curioso. A sua forma real, ela é... é dupla. Você é desse jeito, mas ao mesmo tempo não. Que legal, que é isso? É uma coisa que eu inventei. É um ponto de visão da verdade. Ah, brilha? Parece um sextante. Não. Mas não brilha. É a arma do dragão. É, pode ser. É um gnomo. Eu só ouvi falar disso, existia um em Ayrton. Ah, sim, Tilian, né? Ayrton. O deus. Tilian? Tilian é o deus. Dos gnomos. É sim. Só tinha um louco lá em... É, ele é um deus. Não, não, ele era um deus, não. Desculpa. Nossa. Nunca, ele é só um louco. Só. Você não tem a memória bloqueada disso, né? Quando... Por quê? Quando o Calmir liberou a maldição. Ah, caiu o selo. Aí todo mundo se lembra. Todo mundo lembra. É. Verdade. Lembra, quando quebrou os selos. Pode crer. Ah, sim. É, ele era um deus. É. Deus deles. Mas a memória ela precisa ser reavivada. Era um deus, mas de uma pessoa só. Não, uma pessoa só em Ayrton. Ele tem um secto. Olha aí, os gnomos têm. Quer dizer que o Sirds, então, lá era de verdade, né? Quem? O Sirds, o velho louco lá. É, o Tilian. Ele se apresentou como Sirds. Ah, ele vai falar muitos nomes, mas é Tilian. Quem diria? Né? Olha aí. Por algum motivo, eu sei. E eles são gênios. Olha aí. Que como legal, nem brilha. Sim, sim, eu sou uma gênia. É verdade. Como você chama, menina? Eu sou o Karim. Karim? Karim. Muito prazer. Eu sou o Ciere. Educação, galerinha. Não, se não sou educação, eu sou rei dos berrolos. Rei? Ah, não, ignora. Essas criaturas não têm um rei. Eles são caóticos demais para seguir uma liderança. Seguem apenas as suas matriarcas porque... elas têm um domínio mental sobre eles, porque... sei lá, é uma coisa, acho que genética. Vocês sabem o que é genética? Sim, claro. Eu sou o primeiro dos berrolos. Tudo que você tá vendo aí é minha genética, senhor. Aí, estranhão, credo. Né? Acho que eu pedi ajuda pro grupo errado. Não, relaxa, a gente é de boa. Antes de ser berrolo, sim, eu estou vendo. Tá, me conta mais dessa. Peraí, a gente tá dando. A gente tá no beco. Mas eu tenho que ficar olhando, né? Toda hora, né? Eu sou meio assim, um beco, eu já te disse. Ah, desculpa. É que tá, eu normalmente não tenho problema. Eu sou o problema nos becos. O que aconteceu com essa pessoa? Com a sua amiga. Que está presa no subterrâneo. Está presa. Mas o que aconteceu? Como vocês vieram parar aqui? Por qual motivo? Como que ela foi presa? Eu estava numa nave Spelljammer e ia parar aqui. É o quê, menino? Uma nave. O que é uma nave? Ai, um barco que navega pelo espaço e entre as dimensões. É igual o daquele cara gigante lá. Que cara gigante? Que voltou. Dos Elohims? Não, Elohims é outra coisa. Da sua amiga lá, da isso. Karine. Eu esqueci. É amiga de vocês, desculpa. Ela tem um nome parecido com o meu. É, né? Elohim? Não. São anjos? Não é Elohim, eu falei errado, desculpa. Eladrim. Eladrim? É os elfos. Não. Isso, são os Eladrim. Eles são de Celestia. Isso, eles mesmo. Ah, interessante. É Eladrim. É Eladrim mesmo, né? Não. Qual que é? Eiradan. Eiradan! O que é Eladrim? Eladrim é um elfo. Outra coisa! É. Isso! Eiradan! Gauron, não, exato! Não era um balão, era uma nave Spelljammer. Não, pra mim, do jeito que você falou, pra mim é um balão de homem. Não tem nenhum balão. Mas é o que eu conheço é isso. Tá, e aí vocês caíram aqui? Ai, as pessoas têm inteligência diminuta. Também não precisa falar assim, né? Não é um balão. Tá. É um barco. Que ele voa. Mas não tem balão. Não tem ar. São outros mecanismos que fazem ele percorrer o espaço, as dimensões e tudo mais. Imagina. Tem um pouco disso também, mas não só. Tem mecanismos também. Tem ciência. É igual os médicos lá de... Celestia. Enfim, aí vocês estavam vindo no bar. Ah, caímos aqui. Foi uma longa história. Mas como vocês caíram aqui? Fomos avariados na transposição dimensional e caímos aqui. E faz tempo isso? Sim, faz. Quanto tempo? Uns 10 anos. Caralho! Como vocês conseguiram sobreviver durante todo esse tempo aqui? Ah, eu sou muito habilidosa. E uma escrava muito eficiente. Uma escrava? Você é escrava de quem? De um beholder. E cadê ele? Está... No caos. Agora é a nossa. Na pior das hipóteses, eu como ela também. Uhum. Não, nesse sentido. Não, eu vou colocar esses caras no meu plano, pera aí. Não vai abrir aquele negócio aqui. Vou abrir. Mas você vai chamar atenção, mulher. Mas você quer o quê? Andar com 9 caras aqui andando a esmo? Mas você vai colocar eles no seu plano? Vou. Bom, já que tem o Tarrasco lá, na pior hora a Jasmine come. Não, mas eu preciso que vocês me ajudem a libertar minha amiga. Tudo bem, mas eu tenho mais 7 pessoas aqui. Não tá é pra bom. Você, é um plano. Não é pra você, é pra eles. Tá bom. Eu vou falar nos idiomas que eles falam, amor. Ok. Vou falar assim, ó, a gente é um grupo, estamos passando por aqui, eu vou colocar vocês em um local. Né, pra vocês ficarem tranquilos até a gente conseguir sair daqui. Eles vão aceitando, vão topando, estão no lucro. Né, estão no lucro, exato. Estão no lucro, vão aceitando. Eu sei comida... Agora estão ganhando liberdade. Exato. Vou abrir meu plano ali, vou pedir pra eles entrarem. Uhum. Né? Vou falar pro Golem na de... Agora eu já pergunto. O Bragg vai falando, mestre é boazinha. E o filhote de Tarrasque no plano dela? É um beholder no plano dela. Tem gente que nem sabe o que é um Tarrasque. Mas é um beholder. Exato. Tem gente que não sabe o que é um Tarrasque. Eu vou falar pro Golem lá de dentro cuidar ali das coisas, né? Pra eles não fazerem cagada. Ok. Você disse que conhecia a gente? De onde você conhece a gente? Não, não conheço vocês. Ela viu a gente lá no caos. Na queda. Ah, então você tá vendo a gente por assim. Sim, só que eu consigo ver a forma verdadeira de vocês. Ah, legal. É um dos poucos artefatos que eu consegui fazer e ocultar. E tem alguma coisa com essa pessoa que tá. Quem que é que tá te acompanhando? Uma amiga minha. Como que ela chama? Nainara. Nainara? Sim. E onde que ela tá? Presa, num covil no subterrâneo. Você sabe chegar até lá? Sim, sim. E tem que passar por onde? Túneis. Eu sei o caminho. É? E por que você não conseguiu soltar ela? Porque ela tá presa numa cela e porque eu não tenho acesso aos itens que eu preciso pra construir uma engenhoca pra libertá-la. Eu tiro assim, ou uma gazua? É, eu não sou muito boa com isso. Eu não que preciso dó. Disso aí, eu tenho isso. Exato, por isso que eu preciso da ajuda de vocês. É. Mas tem que ser rápido antes que o. Antes do caos acabar, né? Exato! Você consegue tirar a gente daqui sem chamar a atenção? Porque a gente não é muito bom nisso, não. Você até agora tá 10 anos, até agora passou despercebido. Sim, acho que eu consigo levar vocês pra fora daqui. Acho que eu consigo. Eu consigo, eu quero ver se ela tá falando verdade esse tempo, tá, mano? Tá. Porque eu quero. Verdade o tempo todo. O tempo todo. Que tempo dela, todo. Então. 10 anos aqui dentro. Então, beleza. Então vamos ajudar ela. Severino, tudo bem pra você? Oi? Tudo bem? Não sei nada do caminho aqui, né? Então vamos lá, leva até ela então. Vamos, me sigam. E vai andando correndo. Vira um beholder comum pra não chamar tanta atenção. Levando vocês furtivamente por entre as ruas e vielas ali. Entra numa dessas colmeias, tá? E aí vocês começam a descer. Vão passando por vários caminhos. Desviando de outros beholders que habitam o local. Tá? Até que vocês chegam numa espécie de um covil único que lembra em muito aquele covil onde vocês estavam. Okay. Certo? Vocês vão rolar aleatoriamente agora. Joguem um D20. 16. Ok. O local tá tranquilo. Não tem nada que ofereça risco pra vocês ali. E vocês chegam num convívio muito parecido com aquele outro, com sua sala de troféus, com criaturas petrificadas, criaturas mortas e tudo mais. Certo? Criaturas petrificadas? Hã? Estão vivas? Tem gente ali mesmo? Tem gente. É infinito, né? Ah, salva a moça que eu salvo esses aqui, vai. Tá, tem gnomos. É que o meu não é infinito, não. É. Tem gnomos. Tem. Dá pra mexer as estátuas, amor? Dá pra mover. Eu vou movê-las todas juntas assim. E okay. Vou lançar um campo de magia único ali. Ok. Uhum. Você vê que tem 4 gnomos. Um elfo negro. Um drow. Tem um meio gigante da tempestade. Que legal. Um cara enorme, um meio gigante da tempestade. Eu falei assim, esse aqui eu vou levar como estátua, eu paro depois. O elfo negro também. Vou levar como estátua pra dentro do plano. Depois eu despetrifico. Então tem 4 gnomos, um meio gigante, um drow. Que mais que eu falei? Por enquanto só. Por enquanto só? Uhum. Tem um cara, um homem grande, corpulento, musculoso. E na hora que você despetrifica ele, ele se transforma num urso. É o pássaro de amendoim. Ursos homem. Tá baralhando as folhas. Olha. Tem um Modron. Um Modron? Vai ser útil, Mecanos. Um Modron? Um Modrone. Um Beholder Mecânico. Um Beholder Mecânico. Tem a caixa registradora. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 8. Ok. Você liberta os 8. Não, sério, o gigante e o Drow eu vou pôr petrificado. Vai pôr petrificado lá dentro? Ah, eu acho que o Drow. Porque os Drows essencialmente são maus. Exceto alguns que a gente conhece. É, mas aí ela não é Drow. Ela não é Drow. Entendeu? Então, pelo que eu conheci dos Drows lá, eu não vou despetrificar. Ok. Eu vou levar petrificado e depois eu despetrifico. Certo. Porque eu não quero ter um conflito, tipo, pra ter um problema com as pessoas, talvez, lá dentro. Entendi. Eu pergunto se os gnomos é amigo dela. Sim, todos amigos dela. Ela fala: todos são meus companheiros. Todos caíram aqui com a nave. Eu faço assim, ó. Os amigos dela. Como assim, chão? Eu abro o olhinho assim, ó. Despetrificou todos? Os gnomos, sim. Os gnomos, sim. Ok. Ela fala, mas os outros são meus companheiros também. Que outros? Todos os outros. Todos os outros? Sim. O gigante, o elfo. Sério? O... Estávamos todos na mesma nave. Aquele negócio que eu não sei o que é de metal. Tem um negócio estranho ali, né? É um golem. Não, ele é um modrone. Não, é um golem. Eu falo assim. Não, é um modrone. Começou um golem isso. Eu falo assim, é que aí depois eu explico, a gente tem que ser rápido. É que os elfos, os drones que a gente conhece, normalmente são meio maus, isso aí, é tranquilo? Certo. É certo que ele é mau ou certo que ele é tranquilo? Ele é tranquilo. Mas ele é mau. Eu tô tirando. Como ele é mau e ele é tranquilo? Ele é mau, mas ele é tranquilo. Ele é meu amigo, mas ele é mau. Não mexe com ele que ele te mata. Não mata, não. É, talvez não mate. Ele virou pedra. Virou pedra. E a gente não. Beleza, eu vou despetrificar todos então. Ok. Se ele está despetrificando os caras que você nem conhece só porque ela falou, vai com calma. Sei não. Caralho, é pessoas que teoricamente morreriam e não vão morrer mais. Eu sei, mas tá muito fácil isso. Tá se 10%. Exato. E você, vamos ver quantos vão estar vivos, né? 10% de chance de estarem mortos. Nossa, mas tudo isso, eles estão ali há menos tempo, né? É 10 anos, os outros estavam há muito mais. É, 5% de chance de estarem mortos. Ok. Oh. 9, não, é 5%. É, isso é de 0 a 5, então tá tranquilo. É que eu vi que era 0 e 30. Oh, isso foi fácil, hein? 79. Quanto foi? 3, né? É. Quantos é. São? Tá no terceiro gnomo, agora o quarto gnomo. 6, né? 40. Meio gigante. 15. Não, 51. Drow. 26. Orbear. Nossa, imita ele. 50! E o Modrone? 60. É um urso coruja com ele? Não, é um homem urso. Um homem urso. Ah, o Werber. O Werber. Ok. Werbert. Werbert. Todos libertos. Todos vivos. Todos vivos. Se tiver itens ali também, vem nos itens. Quando você. Ok, nos itens também. Se não são deles, eu vou pegar pra mim. Quando você liberta todos eles. O cara, ele se transforma num urso, né? O Drow, ele já saca um chicote com serpentes. E os gnomos se escondendo. E o gigante, ele tenta descrever um golpe. Só que ele olha pra mão e não tem nada na mão dele. A carinha, ela olha e fala... Ei, calma. Tá tudo bem. Depois eu explico. Eles estão ajudando a gente. Só faz o que ela mandar. Isso. Ela não é um Beholder, ela é uma outra criatura. É um... O que você é? É tudo. Tiefling. Isso, é uma Tiefling. Vocês conhecem, né? Só faz o que ela mandar. Rápido, gente, não tem tempo. É um demônio. Isso. Eu falo assim, é longe daqui? Consigo, a cela ou não? Não, está perto. Perto quanto? Alguns metros, vai rápido. Tá bom, então vamos. Você não vai colocar eles no plano? Então, por isso que eu vou abrir o plano, falo assim, ó, entra. Okay. Aí eu vou bloquear a entrada e saída pra ninguém entrar e sair sem querer. Ok. E aí a gente vai e depois a gente volta e eu fecho o plano na volta. Ok. Vocês vão e chegam até passam um outro túnel, tudo, né? E aí tem uma parede. Ela fala, ela está dentro dessa parede. E eu não consigo passar essa parede, porque somente um de vocês consegue desfazer essa parede. Abre o olho aí. É só fazer isso aqui, ó. Isso, com um simples piscar de olhos, vocês conseguem, mas eu infelizmente não consigo, porque eu não tenho meus recursos. É porque você é útil a sua mob e a gente é útil a nossa mob. É. Simples assim. E os deuses colocaram a gente. Moça, você perde a atenção muito rápido. Tá comendo bichinho. É um cocô mesmo. Comendo cocô? Não é um cocô, ninguém fez cocô aqui, só se ela vomitou. É um cocô amarelo ali. Ela vomitou então. Tem mais cara de cocô. Pela boca? É, acho improvável que ela vomitou. Oh shit. Bom. Atravessam a parede falsa. Atravessam? Uhum. Pera, ela foi petrificada sozinha? Ela tá aprisionada, né, você disse? Sim, sim, sim. Mas ela não foi petrificada? Não. Ela foi aprisionada por qual motivo, então? Porque os beholders não fazem prisioneiros. Eles fazem escravos ou eles petrificam? Ela é a diversão deles. Escravo. Dele. É que ela também é escrava, né? É, mas é que a gente leva prisão... Enfim, é que tiveram outras coisas e prisioneiro nunca é legal. Eu não sei o que eu vou ver lá, eu queria estar ciente de alguma coisa. É que ela é especial, ela é um troféu diferente. O que que ele é? Fica brincando, se divertindo com ela. Em que sentido que ela é diferente? É, bom, diferente de mim, dos todos meus amigos, ela consegue utilizar magia. E ele se divertia cancelando a magia dela. Ah, isso não é legal mesmo. Não, não é. É legal cancelar a magia das pessoas. Não, estou não, horrível. Só eu sei o que eu já passei já sendo inútil. É. Não importa, vamos. Vamos. Vamos, menina. A gente não tem tempo antes que ele volte. Senão um outro bimbo vai voltar. Ó, oh, eu sei, eu entendi, mas calma, calma, relaxa. A gente tem uma preocupação totalmente fora disso aqui. Calma, a gente vai terminar. Vamos. Pode ir na frente. Tá bom, vamos. Ela é isso. Vamos. Vocês atravessam, chegam numa câmara circular. E aí vocês veem uma criatura acorrentada. Que dó. Ela tá meio que ajoelhada, encostada na parede, assim, como se tivesse desacordada, as mãos acorrentadas. Tem pernas e tem uma cauda. Ah, é tipo uma cauda. Tem pernas e tem uma cauda. E escamas azuis. Recobre o corpo inteiro dela. Você aí, ó. Isso não é um gnomo. Eu falei, isso é com você, Celerim. Não, ela não é uma gnoma. Ela foi que era amiga dela. Não, o maluco disse que ela disse. Ela disse que não é uma gnoma, só tô surpreso. Não, ela não é uma gnoma. E ela parece os quatro. Não, pera. Eu falei assim, Celerim, vai. Faz a função aí. Pega o seguidor. Pega um seguidor. Pega um seguidor, é. Que cheiro é esse? Dragão azul? Não, é uma pressão no período fértil. Oh. Vai lá, Celerim. Tá no céu um cachorro? Não. Porque, como eu disse pra você. Eu olho pro Beholder assim, ó. Guarda a língua dentro da boca, então. Não, porque esses negócios, eu já falei pra vocês, esses negócios de prisioneira aí. Ah, eu sei como que é. Então a gente tem. Você vem comigo. Tá, e como que ela tá presa? Só por correntes? Correntes. Pronto, só tirar. Eu uso desintegrar nas correntes. Se libera o desintegrar nas correntes. E desintegra. Tem ninguém, né? Sem dificuldade. Desintegra. Desintegra, os braços dela caem. Ela despenca assim. Eu olho pro Biodo e falo assim: deixa o Celerim fazer a função. É que ele é deus delas. É verdade, né? É. Desculpa. Eu vou olhar o lugar. Vou olhar se quem chega na mesa. Ah. Aí começo. A moça sai pra ajudar a amiga dela? Ou... Não, tem que abrir a porta ainda, Bredão. Não, não tem porta. Ah, não. Vocês tem estão porta? Numa câmara. Ah, eu achei, né, que tinha uma grade, tipo. Ah, tá isso aqui, ó. Mas chegou, ela tá no canto. Ah, né? E aí desintegra, ela despenca. Ela tá meio que inconsciente, tá? Bem ferida, vocês notam. Ela bem exausta. Eu uso uma mão mágica pra não cair no chão e bater. Ok. Segura ela no alto. E aí, o que vocês fazem? Eu tô. Tô rondando assim. Rondando o local. Como tá o nome dela? O nome dela é. Nainara. Nainara. Eu falo na mente dela. Está tudo bem com você, Nainara? Acredito que não esteja muito. Ela tá meio caída, suspensa pela sua magia. Ela abre os olhos com dificuldade. Quem está aí? Fodeu, velho! Dois beholder. Dois beholder. É o que eu falei na mente dela, né? Uhum. Ela. Quem está aí? Falando com a boca, e abrindo os olhos lentamente, olhando. Olha, Nyx. Assusta. Olha, Sierra, ela assusta. Olha, Mui. Ela assusta. E ela começa a tremer. E ela olha o celeirinho. Ela treme mais ainda e começa a escorrer lágrimas dos olhos dela. Tá tudo bem. Seus amigos vieram se salvar. Eles deram a localização. Tome, aí eu aponto pra Gnoma. Você aponta pra Gnoma, a Gnoma sai de trás de você. Ela olha pra Gnoma. Carinho. Então você os trouxe? Finalmente. Eu já não aguentava mais. Ai. Ai, obrigada por virem me libertar. Olha só, Limbalcar. Eu chego perto da Serena e falo assim... Dracônico, ela tá falando. Eu falo assim, cura ela aí. Você não fala! Dracônico, sim. Agora fala. Que idioma que eu não falo? É que antes você não falava Dracônico, é né? É máximo... Falava Infernal. Você não tem magia de cura? Não, eu não quero gastar slot, né? É coisado hoje. Slot é, depois total. Eu te... Você usa um negocinho total, os dados são massa. Mas a magia não é dado. Não é fixo. É, vai curar 700 de vida, né? Não, 70. Ah, não sei. Valeu, louco. É que é uma mole, é de sexto nível, né? Ah, ok. Então eu vou usar só pra pegar o slot, vou usar okay. cura nela, recupera 70 PVs. 70 PVs. Muito bom. Tá full. Não, tá full não. Tá longe de tá full. Bom, você vai até ela, cura ela, né? A amiga dela, a Karin, também já vai ajudando a segurar ela. Consegui, finalmente consegui a janela que precisava pra gente conseguir escapar. Eles são incríveis, eles conseguiram até despetrificar os nossos companheiros. Sim, sim, eu sei disso, Karin, eu sei. Como você sabe? Essa é a pergunta, a gente tá assim, e aí? Desembucha aí, mocinha. Ela olha pra vocês... Eu já esperava pela chegada de vocês há muito tempo. Obrigada. Você é profetiza, né? Não, não, eu não. Visão, vidência? Não, não, não, não. A vidente me contou que vocês viriam. Que vidente? Uma vidente. Passou pela galáxia? Tinha uma vidente? Não, não. Não passou pela galáxia. Peraí, então quer dizer que você já sabia que você ia ficar aprisionado e mesmo assim aceitou seu destino? Não, eu estava aprisionada. Ela me visitou. Entrou aqui com... A despeito dos poderes do nosso captor. E disse pra eu não esmorecer que ajuda viria. Poxa, mas quem é essa pessoa aí? Quem é essa? Como é que ela era? Ela não te ajudou, só falou. É? Eu não sei o nome dela. Mas como que ela é? Fala aí. Descrevê-la? Ele fala assim, ó, mas vamos falando e vai levando ela aí, moço, pra nós sair daqui. É, tava até apressada pra sair. É, agora que já pegou, vamos sair, porque... Vamos voltar pro beco. Entrar é fácil, sair que é o problema. Sim. Vocês estão indo? É, vamos indo. Estão indo. Eu passo, fecho o plano, tamanho. Ok. E a gente leva a galera. Vou deixar a galera dentro, né, e deixar as duas fora que okay. dá, né. Na pior das hipóteses, um teleporte dá, né, com essas pessoas. Ela, vocês vão andando, ela vai falando... A vidente apareceu naquele lugar, evitando os poderes do nosso captor. Ela simplesmente surgiu lá dentro, como que por mágica, e disse que a ajuda viria, para eu não esmorecer, que a ajuda chegaria. Descreve fisicamente ela, por favor. Tá, mas uma coisa é ela dizer que a ajuda viria, outra coisa é ela... você saber que a gente se petrificou isso. Eu falo que é estranho, meu Deus. Já teve uma coisa muito ruim com o prisioneiro? Sério? Sim, grande. Eu sabia. Eu sabia porque ela disse que vocês salvariam todos. Não. Que quem estaria liderando seria o meu Deus, o Deus dos Dragões. Que é iludida. É? Eu falo, ah, iludida. Caralho, a votação tá aberta. O quê? A votação tá aberta. O Deus dos Dragões viria. Ela olha o celeirinho. Você é o Deus dos Dragões, não? Sim. Oh, graças, meu Lord. E se curva diante de você. Viu? Mais um, mais um. Mas hoje eu sou só um escravo. Porque os Beholders não gostam de não-Beholders. Ah, sim. Ela também disse que o senhor era humilde. Acrescentou que às vezes... Como que ela era, mulher? Eu não sei direito as feições dela, porque ela estava coberta por um manto. E... mas eu pude ver que o rosto dela era claro e era todo cheio de marcas, como se fossem tatuagens. A gente lembra como que era a feição da eternidade? Véia, mulher. Uma veinha. A Rainha Elizabeth. Tipo e isso. Foi de Thomas e Beth, então. Uhum. Ela tinha não, a eternidade não. Tem alguém que a gente conhece que seja assim? Não. Nunca vi. Tem alguém que sabe mais demais que nós, hein? Não, hein? Mas eu não vou nem querer pedir pra jogar algum teste. Se você for, eu nunca vi, então eu nunca vi. Vocês nunca viram. Ninguém com essa descrição. Amor, até porque a descrição é bem vaga, de propósito. Que ela não possa essa mente dela pra relembrar a lembrança. Vai ser a mente dela? Dá vontade, hein? Pode tentar. Eu vou pedir permissão. Vai pedir permissão? É. Eu falo assim, eu posso tentar ver a imagem que você viu? Ela disse que você pediria isso. Não, é que vaca. Ela também contou um monte de coisa também pra você, mas você não consegue saber quem que é. Não. E ela falou se é ruim você deixar? Ela disse que eu deveria permitir. Posso então? Pode. Então eu vou tentar ver. Ok. Tese runa. Quero ver quem que é essa vaca. Dificuldade 100. Oi? 100. É alguém... Ela tem poder. Quer dizer que eu não tenho. Mas chega sem? Claro que não! Ah, chega! Vai ter que chegar, vai ter né? Que chegar. Não mente, eu tenho só 29. Tirar um 20 e vai pra 49. Tem nada a mente pra fundador. Eu tirei um 20 natural. Uhum. Pega uma carta de sucesso. Oi, mas tirei um no outro. Pega uma carta, vê se pensou. Vamos ver. Não, meu ataque causa o dobro do dano. Ah, então, pronto, ó. Seu teste causou o dobro. Mano, eu tirei um 20 natural. Um 20 natural? E aí o ataque dá causa o dobro do dano. É um ataque mental. Se já for o dobro, causa o triplo. É um ataque mental. Ela disse que você também tiraria um 20 natural. 20 natural? É. Passou. Tô seriamente tentado a começar a adotar a regra de ter 20. 20 é sucesso, sim. Passou. Gosto disso. Você consegue entrar na mente dela? Ver... assim, os muitos mundos por onde ela passou, literalmente num barco que atravessa as dimensões. Oh, que legal. Depois eu só mando pro Onix e falei, é um barco mesmo. É um balão. E... vem o negócio atravessando dimensões e sendo atacado por uma criatura bizarra, uhum. Como se fosse um caranguejo... bizarro, mutante, gigante, atingindo o barco na hora que tá cruzando do plano astral pra, uhum. pra uma outra dimensão, e aí atravessa diversos portais, e aí surge na sexta camada, no meio das rochas, petrificado. Diversos companheiros são mortos, outros são capturados, desaparecem, né? E esse grupo é o grupo que permanece unido e vai parar aí nessa cidade, são escravizados. Muitos deles petrificados, sobra somente a gnoma, que não oferece resistência, e a dragoa, porque o Beholder acha engraçado enfrentá-la e zoar com ela, ficar fazendo tortura psicológica. Eu entendo ele. Eu entendo ele, eu acho legal cancelar a magia das pessoas. E aí você vê que passam-se os anos e ela fica ali sofrendo essa tortura psicológica. vez ou outra a gnoma visitando ela e falando que tá tentando trabalhar em pra construir um aparato que consiga libertá-las, né? Mas que ela não tem a liberdade suficiente, não tem as peças suficientes para fazer o aparato. E que vai encontrar alguma forma de conseguirem escapar dali. E aí chega um momento em que ela acabou de receber uma sofreu uma tortura do Beholder. O Beholder, ele lança paralisia. E aí depois ele fica lançando enfeitiçar monstro e fazendo ela própria se bater, se torturar. E depois fica usando telecinésia, né, pra violar o corpo dela de diversas formas. Bem horror. Ah, o horror. E aí ela, nesse momento em que ela sofre uma tortura violentíssima, ela tá totalmente esmorecida. E aí você vê surgir diante dela, magicamente, tá? Um círculo se forma no solo, emerge do solo esse círculo, um círculo prateado, tá? Forma como se fosse um espelho d'água e atravessa esse espelho d'água uma criatura num manto. Você não consegue ver o manto. Aliás, desculpa, você não consegue ver a feição dessa criatura. Tá? Você não consegue ver o manto. Porque ela surge com o manto, meio cabisbaixa, tá? Dá uma erguidinha de leve na cabeça, você vê assim, um pouquinho do rosto, e você nota que tem inúmeras tatuagens no rosto dessa criatura. Tá? Sabe o cara da múmia, o Medjay? O guardião lá, sim. Né? Que tem só duas tatuagens aqui e uns pontinhos. Né? Você nota que é uma mulher, tá? E ela tem várias tatuagens daquele tipo espalhadas por todo o corpo. Mas é escritos? Hã? É escrito? Não, não são escritos. É porque se for eu leio, não sei se você sabe. Joga a percepção. Dificuldade 50. Hã? Se for runa, você é, né? Se for runico, eu leio também. Dificuldade percepção? 50. É. 50? Isso é um 20 natural. Não. Tenho 47. Tô gastando ponto herói. Jogando um D6. Sério? 55 agora. Pronto, seu ponto herói que eu revolto. É, eu tenho um ponto. Eu posso ver jogar o Luck pra depois enrolar. É, eu faço isso. Eu nunca uso ponto heróico, caralho, deixa eu trollar. E agora eu rerolo porque eu rerolo os três. Deu ruim. Gastou o tempo ponto heróico. Ainda tem um. Tem 17. 17 com 34. 51. Quanto? 55. Ah, 55, né? É. Tem inspiração maior do que? Gasta ponto heróico e joga depois. Acabou os ponto heróico, amor. Nossa, tem. É 5, né? Ou 4 que falta? 4. 4. Eu faço ponto heróico pra dar uma inspiração básica pra ela. Joga sua inspiração aí então. Joga. 8. Passou por boa. Vou gastar um ponto herói. Ah, são runas, se ele. São runas? São runas. Oh. Ela possui runas tatuadas no corpo. Mas runas igual às nossas? Runas mestras. Um gato, não é um gato, é homem. É um manto? Não, não, já dá pra ver que mulher nela, né? É. Fazer uma tabela de runas. Deixa eu falar quais runas você tem alguma que eu não tenha. Consegue perceber ali. Destruição, sombra. É, aí eu nada, aí fodeu. Não, mas destruição eu tenho. É, o avatar do nada. Eu mas... só não tenho. Que ele tem, eu só não tenho sombra. Que eu consegui roubar duas dele. Uma dele mesmo e uma da Lisbeth eu roubei. Que é a runa do espaço. Do gigante Lisbeth. Do espaço, por isso que apareceu a minha. Dá pra ler. Do TP. Olha. Fala outra que vocês não têm ainda. Alteração, primórdio. Se me der isso aí, tá bom. Mestra, né? Runa da alteração, pronto. Mas dá pra ler primórdio também, vai. 3 de bônus. Tem tudo aí, tem tudo aí. Nossa, moça, hein? É. Seu consegue identificar três runas que vocês não possuem. É, matéria também a gente não tem. E força forte. Eu até tenho todas, né? Três runas você consegue perceber. Olha. E aí ela surge, dá uma olhadinha pra dragoa, tá? Levanta um pouquinho o manto, aí você consegue. Levanta um pouquinho o rosto, você consegue identificar três runas ali marcadas no rosto dela. Ela dá um sorrisinho e acena assim. Pra você. Pra mim? Sim. Ah, é, porque se ela sabe que eu faria isso, né? Fica ela... nítido que ela tá acenando pra você. Ou ela usou a runa com o trigger, sei lá. É, sei lá, né? E ela sai do círculo, vai até que a... Que cor que ela é? Vai até a dragoa. Hã? Que cor que ela é? Como assim? Que ela fez assim, dá pra ver a mão da pessoa, né? A mão dela é clara. De humano? De humano. E aí ela vai até a dragoa, né? Aí toca nela e conversa com ela. Olha, eu quero identificar essa voz aí, se a gente já ouviu. Você quer identificar essa voz? Quero. Ok. Eu tô ali, né? Você nunca ouviu essa voz. Beleza. Nunca ouviu essa voz. Mas você nota o seguinte. A voz tá sendo alterada. Ah, vaca. A runa da alteração tá brilhando. É o Darth Vader. É o Darth Vader. Às vezes é o corpo. Às vezes não é o corpo do goleado. É. Ela chega e começa a falar. Não se preocupe, você será salva. Pessoas virão aqui te falar. Não, ela não fala assim, não. Aliás, você reconhece a voz dela, sim. Você reconhece a voz. Ela chega e começa a falar com uma voz que você reconhece. E depois a voz dela troca para uma outra voz que você reconhece também. Ela começa primeiro falando com a voz de Mará. Caralho! É. E ela fala... Não se acalme. Não se assuste. Não se assuste. Fique calmo. Fique calma. Vim aqui pra lhe trazer boas notícias. Que porra de boa notícia? Me tira daqui, né? Tira daqui, né, vaca? Depois a voz dela muda pra uma voz de criança, a voz de Lena. Nossa! É. Não se preocupe, você será salva. Grandes heróis virão aqui resgatar você. Depois a voz dela muda, né? Quando a dragoa abre os olhos, né? Olha pra ela, né? Ela se levanta, não fica imponente, altiva. A voz dela muda e lembra muito a voz de Tenebra. Uma voz mais encorpada, mais sedutora. E ela fala: esses heróis são heróis poderosíssimos. Entre esses heróis, inclusive, estará o seu deus, o deus dos dragões. O nome dele é Celerim. Ou Tezekar, como ele se apresenta às vezes. É, mas ele vai se portar de forma humilde. Ele costuma fazer isso às vezes. Vai ter... uma outra criatura que vai estar em forma de Beholder. Seu nome é Anix. É, um lobo chamado Murin. Também estará. Só vocês estão soltos, né? Resta tudo em tubinho. É. Ok. Resta tudo em tubinho. O Ariel tá dando um. Mas tá no tubinho. Então um dele tá no tubinho e o outro. E o outro não. Ele tá no tubinho, então no tubinho dele. Então... Isso. Ele tá no tubinho sentindo o outro no tubinho dele. Ah, tubaiada, né? Uma tubaína. Haverá também uma outra criatura que estará em forma de Beholder. Seu nome é Ciere. E ela vai pedir para ler a sua mente. Pode deixar, não tem problema. Ela costuma fazer isso. Não costuma não. Costuma sim. E não adianta você tentar mentir. Ela saberá se você contar qualquer mentira. O que mais que ela falou? Eu não sei. Você não sabe? Que de lá eu? Ah, Eles vão despetrificar todos os seus amigos e tudo vai ficar bem. Vocês vão conseguir escapar daqui. Mas... vocês terão que guiá-los pra fora desse lugar. E... quando vocês estiverem fora da cidade, você deve alertá-los do perigo. Alerte-os do perigo. O perigo que vive nas sombras. Você entendeu, Nainara? Ela levanta os olhos e fala: como você sabe o meu nome? Eu sou uma vidente, minha cara. E ela muda a voz dela, a voz dela parece de um pássaro, ela dá um pio estridente como de um pássaro, e aí lembra a voz de Tiatis. E ela fala: eu sou uma vidente, eu sei ver o futuro. O futuro não é segredo nenhum pra mim. Nem o passado, nem o presente. Estou muito além disso. Podia falar onde está a chave, então, né? Já que sabia que eu ia estar vendo aqui, fila da puta. Só penso isso, né? Fila da puta! E avisa a Siri pra não me xingar. Mas ela vai. Ai, ai. Avise-os pra tomar cuidado com as sombras. Perigo espreita nas sombras. Está bem? Lembre-se disso? Bom, agora eu vou deixá-la. Eu não posso fazer muito mais por você nesse momento. Ó, vou te avisar, vai doer durante o tempo ainda, mas a ajuda tá chegando. Não desista até lá. Tá certo? Aí ela pega e fala: tá, mas como eu vou saber que isso tudo é verdade? Ah. Esse é o porém, você não sabe o que você vai. Você tem que confiar em mim. Mas saiba do seguinte: o seu irmão de Grix está aguardando você. Encontre-o depois da sua libertação, em um ano exato, na Cidade das Portas, e você reencontrará seu irmão. Aí ela olha assim: como você sabe do irmão? Ah, eu sei de muitas coisas. Bom, agora eu já vou indo, tá? Tchau. Vida essa pessoa, né? Tchau. Tchau, Ciere. Surge o círculo no chão. E ela mergulha como se mergulhasse na água e desaparece. Interessante. E aí? Eu falei voz alta, podia dizer onde é que tava a chave, né, caralho? Ela tá falando a verdade. Calma aí, quem que é essa? Não faço a mais puta ideia. Mas eu acho que é alguém de Arton, porque ela falou com várias vozes, incluindo a voz de vários deuses. Ela tá na figura feminina. Sim. Como que ela é? Eu falo. Pô, um humanoide. E ela tinha runas. Várias runas. Como você conseguia ver? As suas não são visíveis? Não sei. São só quando a gente usa. Tá, só são quando usa, né? Isso, mas é uma habilidade que a gente tem isso. A gente aprendeu a fazer assim. Normalmente elas eram sempre visíveis. Ah, então você consegue esconder. Isso. Aham, então ela não consegue esconder. Parece que não. Então... ou sei lá, porque ela já tem mais que a gente. Não sei se... sei lá, se quando você chega a um X de runas, você não consegue esconder mais. Talvez devido ao grande poder que você acumula. A partir da explicação da figura, eu faria algum teste pra tentar ver se eu já vi alguma coisa parecida? Em história, em religião, coisa que eu vesti. Pode jogar história, pode jogar religião. Quem quiser jogar. Quem tiver a perícia pode jogar. A dificuldade é 50. Caralho. É alto. É religião ou o que mesmo? Ou história. Tá. 67. Perdão. 57. Uhum. Vou jogar um D6. Tira 6. Eu passo, hein? Cala a boca. 3. Deixa ele usar o ponteiro aqui dele. Eu não passo. 58. Oh. Ah, vou usar um D6. Já deu. Cala a boca. Um. Eu 41. Caramba, você tem bastante. Eu tenho 23. É que eu tenho advertise. Eu ainda preciso dar um up ainda em algumas perícias. Ganhei mais 11 em todas, porque eu virei Deus. É, eu já tenho, minha todas eu tenho proficiência. Não, ganhei mais 11 extras. Extras? Ah, ah. Ok. É aí, é foda mesmo. Pô, pela descrição que você tá me dando, particularmente me lembra muito o pessoal do Deserto da Perdição. Por não deixar ver o rosto? Mas, por não deixar ver o rosto. É que eu acho que é isso. E essas marcas e. Não, tudo bem, mas assim, você disse que tinha pele. Você estava no Deserto da Perdição? Às vezes não tem a pele branca. Com Diego, que depois se revelou Hamud. Um rei do deserto. E que rejuvenesceu depois que saiu do regime de escravidão, que lutava em Malkin Triunfos. O período que vocês passaram no palácio dele, ele contou um pouco da cultura do povo do deserto, dos Sar Alan. E nessa época, ele disse que muitas vezes algumas coisas que iam acontecer estavam predestinadas a acontecer. E é como se a roda do destino marcasse eventos fixos para ocorrer. E que esses eventos não poderiam ser mudados. E que muitas vezes esses eventos eles eram revelados para alguns poucos escolhidos no mundo por uma figura mística. Uma vidente cuja aparência mudava a cada aparição. Ela nunca se revelava com a mesma forma para as pessoas que ela visitava. A não ser uma forma que se repetia algumas vezes. Todos desconfiam que talvez ela seja a forma verdadeira dela. Mas muitas vezes ela aparecia na forma de um animal, por exemplo, um pássaro pousado numa árvore e revelava um segredo do futuro para uma pessoa. Ou então ela surgia com a aparência de uma criança, ou uma forma que normalmente era mais vista, que era a forma de uma mulher com as feições escondidas por um manto grosso, um manto pesado, e toda cheia de tatuagem, de runas tatuadas pelo corpo dela, que lembrava muito as tatuagens que o povo dele usava como adorno, certo? E que as mesmas tatuagens um pouquinho similares existiam na ilha de Kubar. Essa mulher não tem um nome. Ela é conhecida apenas como a vidente das tatuagens, a vidente das marcas, a vidente das runas. Mas não tem um nome muito bem definido, certo? Algumas vezes ela aparecia só numa forma translúcida. Outras vezes ela aparecia com uma forma aterrorizante, quando ela queria alertar alguém de um perigo ou dar um aviso para uma pessoa assim, de forma intimidadora, vinha na forma de um monstro ou alguma coisa assim, certo? E algumas poucas vezes foi relatado que ela tinha uma forma que era majestosa, grandiosa, né? Que era algo assim para impressionar e causar espanto em quem recebesse sua visita. Ela aparecia com a forma de uma galáxia, uma forma de uma constelação. Que humildona. E isso impressionava as pessoas. Ela passava. Normalmente ela aparecia para inspirar essas pessoas, dando um auxílio aqui ali, acolá, meio que ponteado ali pras pessoas, mas sem interferir diretamente no destino delas. Apenas trazendo um pouco de esperança em alguns casos. Celerin, você em Lenoren ouviu histórias parecidas. Nos livros de histórias e de canções que você estudava enquanto treinava para se tornar um mestre menestrel, né? Você leu algumas canções que narravam a existência de uma... Antes dos elfos chegarem a Lenoren, antes dos elfos aportarem em Arton, né, nas viagens que os elfos fizeram em eras passadas, relatos que se perderam com o tempo, né? Vocês não sabem exatamente de onde que os elfos vieram para chegar a Arton, para chegar até Lenoren, né? Mas nessas muitas viagens que os elfos fizeram, né, em alguns momentos os líderes dos elfos e outras figuras de destaque, eles eram abençoados com a visita de uma vidente também, tá? Eles não chamam ela de vidente, os elfos não chamam ela de vidente, eles chamavam ela de Senhora do Destino. Não riam. Empurrou um elfo da escada. Não sei como fez outra coisa, mano. O nome dele era Nazariel. Nazariel. E muitas vezes ela surgia com a aparência de um elfo pra trazer conselhos pro povo élfico e tentar meio que guiar os elfos pro futuro. Certo? E normalmente trazendo mensagens inspiradoras, mas sem interferir, ó. Joga esses 6 números aqui na Mega Sena que você vai ganhar. Não. Dando conselhos, sempre de forma enigmática, né? E os elfos acreditavam que talvez ela fosse um avatar da própria Glórien, da própria deusa dos elfos. Outros acreditavam que ela fosse um avatar de Alihanna. Há outros que acreditavam que ela fosse um avatar da deusa da vida, de Lena. E havia, né, alguns elfos que acreditavam que ela se tratava de uma criatura que fosse de outro mundo. Ah, esse era o mais sábio. Esse era o mais sábio. Uma criatura que fosse de outro mundo. Uma criatura fora do tempo e do espaço. E cujas visitas eram vistas como uma bênção. Embora com uma certa desconfiança. Então vocês têm um conhecimento de que é uma criatura existente assim, em mitologias específicas, pouco citada, que visita pouquíssimas pessoas em raríssimas ocasiões, normalmente para trazer um alento, um pouco de esperança, um pouco de conforto e pra diminuir o desespero dessas pessoas. Basicamente isso. Eu lembro quando eu tava em Triunfos, um pouco antes do ataque do monstro, eu tava nada. Um rock, utilizado o nome. Eu achei engraçado só, pode continuar. Desculpa. Ah, nome? Eu achei engraçado o nome, eu nunca vi, nunca fui pra lá. Ah, Mock é um passarão, né? Gigantesco. Enfim, antes dele atacar lá. Como é que o pássaro faz? Viu? Ah! É um pouco antes dele atacar. Eu tava pesquisando por livros e tal. Eu lembro de ter, agora que o Celerinho complementou a minha história, dele ter falado as inúmeras formas com que esse ser aparece, eu lembro que eu encontrei uma loja pequenininha, de tudo bem simples. E aí ela me chamou a atenção justamente por sua simplicidade. Né? Por estar ali entre o comércio onde nitidamente era mais pequeno que estava. Eu falei, eu vou entrar nesse lugar. Eu entrei lá e fui atendido por uma menina. E aí conversa vai, conversa bem, ela começou a ler meu futuro. Mas eu não lembro muito bem não, porque parece que isso foi bloqueado na minha mente. É porque na verdade eu esqueci do que eu li no blog. Usar isso hoje. Também não sabia que eu ia usar isso. Nem eu podia imaginar. Então, e realmente. Fato, eu consegui alguns livros e tal. E ela falou isso pra mim, mas eu não consigo me lembrar com exatidão. Provavelmente eu devo ter nas minhas outras mochilas anotações, porque eu sempre fazia isso. E aí, a hora que eu saí intrigado e olhava pra trás assim. Eu sei que na terceira olhada que eu dei, não sei da onde que surgiu um furacão e levou a casa dela inteira. Que isso? Então, só quem que tá? Eu não vou saber te explicar como que é isso, porque eu particularmente eu nunca fiz e nunca vi. Imagina que do centro da casa dela surgiu uma esfera e essa esfera absorveu tudo. É como se... Eu não sei te explicar isso. Sabe quando você pega água na tigela e faz isso Sim. aqui? Sim. É isso só com a matéria, com aquilo físico. Eu não sei o que é aquele negócio. Nunca vi. Também nunca conversei com meus companheiros. Estou conversando com vocês hoje isso. Caramba, que legal. Não é legal. Não, mas eu acho... eu tenho uma definição um pouco diferente de legal. Eu não sei se você percebeu nesse pouco tempo que tá com a gente. Não. Mas olha se a gente tá junto. Isso, nem mais. Alguém que tem um task e acha ele fofinho... Tem a mesma definição que vocês. Não, mas isso foi bizarro. Apesar que o que é bizarro hoje em dia. E o que a vidente disse pra vocês? Pra você, né? Então, eu não lembro, tá no blog. Eu não lembro. Eu não sei se eu cheguei a colocar isso no blog. Eu não vou lembrar também, mas no blog tá que eu conversei com essa vidente, ela falou alguma coisa. No dia que a gente tava conversando, você falou, dá uma olhada, ver se tem. Quando você encontrou uma das chamas negras lá. Aí eu comecei a ler o blog de novo. Falei, deixa eu ver os últimos episódios, eu não lembro. Inclusive eu tenho uma. Como é que chama? Um biquinho. Agenda. Não, um bonequinho, não sei se não. Tá. Do testinho pra mim de um grifo. Eu tenho a vassoura mágica, né? Que eu esqueci que eu tinha. Sim. Enfiou no rabo, né? Eu não lembrava. Tá na mochila. Tá na mochila. Então, vai ser uma vassourinha. Então, e existe a chance dessa pessoa com quem eu conversei ser de fato a mesma. Eu lembro vagamente que ela falou algo sobre destruição iminente do mundo. A escuridão se aproximava mais rápido. Não lembro, eu sei que eu não lembro. É como se tivesse um vazio, sabe? Como se tivesse apagado da minha mente. Que aquele espaço não tivesse mais nada. Entendeu? Tá vendo? Entendeu? É como se esse espaço não tivesse mais nada. E, provavelmente eu marquei em algum lugar, mas enfim. É isso. Eu não sei quem é aquela pessoa. Interessante. Bom. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo vivo? Vamos lá que a gente precisa ir num lugar, vocês sabem? Você já andou bastante por aqui, ô menininha? Sim. Tava andando, a gente tava. Não, digo assim, você já andou assim. Não, é que o cara perguntou se a gente tava andando. Não, já tava andando já. Eu quero saber se você conhece um lugar. Antes de irmos, vocês podem libertar um outro amigo meu? Tá aqui também? Sim. Sim. Tá em outra casinha? Aqui em outra caverna. Fala aí. Eu vou mostrar. Por favor, vamos lá. Ela tá fraca, tudo, né? Leva vocês até... uma outra caverna. Onde tem tesouros. Onde tem... Ali estão os itens. Ali estão os itens. Tá? E... Nossa, o nome da pessoa é Diliel Falácia. É confiável. Mas vou puxar certinho o que a vidente falou pra você. Mas sim. Era mais ou menos isso. Sim. Era mais ou menos isso, eu lembro. Sim. Eu esqueci que isso aí já tava no blog. Mas tudo bem. Okay. E você falava, vai lá, dá uma procurada. Dá uma olhadinha. rapidinho. Eu comecei a ler tudo de novo. É, aí é um problema. Bom. Muita coisa. Enfim. Ela leva vocês pra uma outra. Pra uma outra câmara, tá? Onde estão tesouros mesmo, não só os troféus. Okay. E ali vocês veem uma estátua petrificada, só que de uma forma diferente. Essa estátua, ela foi petrificada, só que não virou pedra, ela virou ouro. É, foi o Midas. É o Beholder Midas. Que é essa estátua? É uma gota desse tamanho, com asinhas. Pulo de ouro do Harry Potter. Não. Não. Isso daí, essa personagem que fala gnoma, se eu não me engano, é o Akira Toriyama. É o Akira Toriyama? Nos animes do Dragon Ball, a menininha, né? E a gotinha que segue ela. É uma coisa assim, né? Que eu tô falando boa. Mas a princípio eu achei que fosse. Porque o personagem mais forte do universo do Dragon Ball é justamente a representação da. Acho que é o Akira Toriyama, o nome do cara, né? Escreve, Dragon Ball, né? Esqueço. O caos. Não, é essa menininha aí, que é a representação dele no anime. Se eu sou falar, achei que era. Ela aponta pra essa estátua, ela fala: esse é meu amigo, o nome dele é Emog. Poderia libertá-lo? Emog. Emog. É porque ele tá meio diferente. Emog com, né? com gemudo. Virou ouro? É Emog. Sim, ele é muito especial. Vou ver o que eu consigo fazer com ele aí. Vou lá analisar pra ver se só dá um dispel ali. Tem. Vou primeiro tentar. Faz o dispel. Vai despetrificando. Zoando. Ele vai desparalisando, começa a bater as asinhas. Sai voando, olhando ao redor. Olha você, né? Aí bate as asinhas desesperado. Olha ao redor. Vê a dragoa, aí voa ao redor dela e se esconde, assim, nas costas dela. E aí, viu? Deu certo. A gravidade aqui é coisa de louca, né? O negócio tava parado no ar. No ar, né? Do nada. Estranhão. A gravidade aqui é coisa de louca. Deve ser que nem uma das lunas. Não, tá mundo. Em prateleiras, engraçadinho. Tô zoando, cara. Cacete. Bom, já recuperou. E ele é feito de ouro. Ah, ele é feito de ouro? É. Caramba! Será que ele deixa eu ver ele? Não! Moça! Olha só! Oh, como é que ela é fala pra ele? Emog, está tudo bem. Dono. São amigos. Eu viro normal. Você vira você eu normal? Viro normal. Ok. Virou você normal, né? Ele olha assim. Ai, que fofo! E vai voando até você. Eu falo, ai, deixa eu ver você. Dá pra aquele bichinho que come lá, ele vai cagar ouro. Ai, é verdade! Mas não vou fazer isso, não. Mas era uma boa ideia. Eu já pousa. Tenho um monte de moedas de ouro pra fazer. Você pousa nas suas mãos. Tocou ele, engravidou. Que legal! Engravidou. Ele vai botar ovinho de ouro. Eu vou que ele é fofinho? Ele é fofinho. Ai, ele é fofinho. Apesar dele ser feito de ouro, ele é fofinho. Que legal, mas é maleável, né? Hã? O ouro puro é maleável, né? Mas não é fofinho como se fosse carne. Nossa, ele é fofinho. Eu viro pra ele assim, ó. Vamos saindo. E eu vou assim, tipo, que fofo. A gente brincou com o Tibar de ouro, né? Ele não é um Tibar. A moeda não tem ouro. Já protegeu umas par delas. Voar é o menor dos problemas. Voar é o menor dos problemas. Bom, a gente já recuperou seus amigos, tudo certinho. Você consegue levar a gente num lugar que é escuridão, dor, sofrimento dos terrores e medo? Eu sei mais ou menos assim, tipo, o meu sentido diz que é ali, ó. Ali, mas eu não sei se ao certo, eu não sei. Vamos sair da cidade primeiro. Isso. Provavelmente deve ter mapeado. Vamos ficar com ele. Ai, que legal. Demora. Pode ficar. Eu vou virar Beholder de novo pra entrar no personagem. Ah, mas que fofinho. Não, que maldade. Maldade é o caralho. Ok. vocês juntam esse grupo, isso, guiados pela gnoma, pela dragoa e pelo slimezinho dourado, vocês vão atravessando becos e vocês conseguem finalmente sair da cidade. Ok. Saímos da cidade? Saem da cidade. Nossa, foi mais fácil do que eu imaginei, fogo. Vocês deixam a cidade e começam a percorrer novamente os túneis. E quando vocês já estão nos túneis novamente, né? A dragoa, ela vira e fala pra vocês. Quanto ao lugar que você mencionou, eu tenho um aviso pra dar pra vocês agora que estamos aqui fora. Cuidado com as sombras. Elas trazem o perigo. Qualquer lugar aqui é o perigo. A vidente tatuada foi quem me disse isso. Ah, você avisa agora? Ela pediu pra avisá-las quando estivéssemos fora da cidade. Nossa. Eu sei isso. Eu vi a mente, eu vi o encontro. Devem tomar cuidado. Ah, eu achei que você sabia algo mais. Você não sabe o que é esse perigo? Alguma coisa? Não, ela só disse isso, pra tomar cuidado com as sombras, pois elas trazem o perigo. Bom. Então, se você conseguiu mapear alguma coisa desse lugar aqui? Talvez, mas a gente só vai descobrir isso na próxima sessão. Okay. Já são mais de 8. Mais de 8, né? Mais de 8 horas. Parando a gravação?